Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast histórico aqui no Projeto X Podcast, e vai ser um cast histórico relacionado a anime. Ó, oh, isso é legal, hein? E aqui é o Mug, e Rurouni Kenshin é epicamente épico num período épico. Nossa. Não, ô Mug, eu achei que tu fosse fazer referência ao Oda. Então, eu vou fazer isso mais pra frente. Bom... Aqui é Fernando Fofão, que Samurai X é... Oh, é nomezinho idiota, hein? Por favor. Uhum, concordo. Rurouni Kenshin é muito mais maneiro. Com certeza. Se alguém aqui nesse podcast, durante a gravação, falar sobre... Ah, Samurai X, tá expulso. Tá expulso. Aqui é o Seiji... Batossai o Retalhador é um título muito da hora, viu? Bem bacana. Muito maneiro. Com certeza. Com Imagina, certeza. Qual seu nick? Eu sou o Batossai o Retalhador. Porra. Itokiri. Itokiri Batossai. Aqui é o Panda e... Oro? Oro? Oro, oro, oro, oro. Oro, oro. Bem, todos apresentados, aqui eu creio que todos são bem fanáticos sobre a série, mas a gente vai se focar bastante durante esse podcast sobre o contexto histórico que Samurai X... Peraí, Mug, não. O que que tu acabou de falar, Mug? Exatamente. Era só pra ver se a Fer ia falar alguma coisa. Não. Que coisa. Espera, não foi tu que falou que a primeira pessoa que falasse Samurai X era expulsa? Tchau, Mug. Agora vai continuar só eu, o Seiji e o Panda. Tchau. Minha pauta tão bonitinha, está escrito Rurouni Kenshin, ele faz uma dessa, porra. Não, vamos lá. É um puto. É, né? Bem, então, o Cash... de hoje é sobre Rurouni Kenshin, mas a gente não vai se focar tanto na série em si, e sim sobre o contexto histórico que Rurouni Kenshin traz, né? Tem muita coisa nele que é realmente uma parte da história do Japão, né? Eu não sei, eu particularmente acho isso muito atrativo, assim, quando, não só a questão de anime, assim, mas quando tu tem uma história que ela é ambientada num contexto histórico real, isso te impulsiona às vezes a pesquisar, a se informar, eu acho muito legal. E quando eles conseguem retratar de forma bacana esse período, né? Ainda mais quando o contexto histórico envolve samurais. Com certeza. Uhum. Samurais em um contexto político ainda, que é melhor ainda. Não que o último samurai seja bom, e olha que ele também envolve o mesmo período, né? Coitado do Tom Cruise. Sim, é bem contemporâneo essa época do Rurouni Kenshin. Várias obras já entraram sobre a Era Meiji e essa época do Japão, mas Rurouni Kenshin, ele assim, te leva realmente a entrar naquela época, né? Rurouni Kenshin é uma série de mangá e anime cuja história acontece em 1878, calendário cristão, no Japão, durante a Era Meiji. O qual no Japão ele corresponde ao ano 11 dessa era, né? Acho que essas eras elas são contabilizadas sempre pelo imperador a partir de então, né? Isso, quando ele toma o poder e fecha quando ele morre, né? Exato. Ou quando ele sai. E tem uma série de imperadores também, então cada imperador chega e muda. A série, então, do Rurouni Kenshin, ele conta a história de Kenshin Himura, um fictício Ronin, que no passado foi um importante Hitokiri. Só pra esclarecer quem não tá entendendo muito o Ronin, é como se fosse um andarilho. Uma pessoa que vai de uma cidade a outra, não tem um lar. É, Ronin, na verdade, é um samurai que não tem um mestre. É isso aí, então desculpa, corta minha explicação errada. Não, mas tá certo também, um andarilho. Tem uns, andarilho, tem uns andarilho chamava... é a expressão mais utilizada durante o anime, a série, né? É que você pode entender que o samurai, ele teve toda a sua educação de samurai, ele segue o mestre, ele tem as honras. O Ronin também pode ser isso, só que ele não tem o mestre. Então ele foi desgarrado do seu mestre, ou ele segue o caminho errado. E também explicar um pouco sobre Hitokiri, né, que a gente falou, é um termo japonês também, que foi utilizado bastante no Bakumatsu, né? Uhum. Ele é dado a um grande espadachim que tá ali pra matar as pessoas, pra cumprir ordens do governo. É sempre focado a assassinos, né? Exatamente. Então, um cara de grande habilidade com a espada. Isso, exatamente. O Hitokiri não é retalhador? Ele é um retalhador, não, mas como a você pode... Não, isso, a tradução. Na tradução ficou como retalhador. É, porque o Kenshin Himura, ele é chamado de Hitokiri Batosai, que na tradução em português ficou Batosai o retalhador. Exatamente, mas eles deixaram assim porque ficaria estranho. Não tem uma tradução exata, assim, sabe, pra Hitokiri. É, até acho que pro público aqui brasileiro mesmo, pegou bem, né? Batosai o Retalhador. É que Retalhador é um nome também de respeito, apesar de ser em português, é legal, né? Pô, o cara é um retalhador, né? Olha... Tu já imagina que o cara é foda, no mínimo. Eu ia fazer uma merda e falar sobre Great Shakes aqui, mas não vou, não. Por favor. Uma coisa só interessante que eu queria falar, quando eu assisti Samurai X, Rurouni Kenshin... Não, quando tu assistiu, tu chamava Kenshin pela... Samurai X. Sim, mas quando eu assisti pela TV aberta pela primeira vez, eu não entendia Batosai, eu entendia como Patosai, não sei porquê. Patosai. Ô, eu te entendo, porque eu também entendia como Patosai. É bizarro isso, né? Será que foi a dublagem que foi feio? É porque quando eu vi a primeira vez, eu vi na Globo. E ele já vinha com uma série de Patosai Retalhador. Mas ele não falava que Patosai era um título. Era um apelido. É, exatamente. Eu pensava que era, tipo... Eu não sabia o que era, mas entendia como P. Olha, eu também, era bizarro isso. Eu escrevi Batosai aqui e o Google me respondeu Batosai. Não, eu escrevi realmente Batosai. Google manja das putaria. É, então, mas esse Kenshin Himura, ele foi um famoso Hitokiri importante para o Japão. E durante o final da era Tokugawa, período Tokugawa. Só que daí, após esse período, ele desapareceu, início da restauração Meiji. E sem deixar vestígios, ele desapareceu. Anos mais tarde, ele reaparece como um andarilho, um Ronin da vida. E no caso, agora ele é contrário à violência pela espada. Bom, só exato, uma coisa, pra quem ainda tá meio assim, pô, era Meiji, era Tokugawa, restauração, não tá entendendo muito bem. Calma que a gente vai explicar mais ou menos o que é esse contexto histórico. Os períodos do Japão, o contexto histórico mesmo, o que tava acontecendo naquele período, né? O que foi a restauração, o que foi esse período de violência, essa guerra civil. É bem legal, assim, de entender. Isso. E como chegou a Era Meiji, e é nesse momento que a história da série começa, já tá no meio da Era Meiji. Vamos para algumas informações técnicas sobre Rurouni Kenshin, antes da gente se adentrar bem a obra e falar da parte histórica. Pra falar que a gente não falou nada de parte técnica mesmo. Inicialmente, né, Rurouni Kenshin é um mangá escrito por nada mais, nada menos que Nobuhiro Watsuki. É. E a obra foi sendo publicada pela Weekly Shonen Jump, né? Que é a revista que a gente já chegou a falar um pouco aqui pelo Projeto X, onde sai todos onde os mangás. Onde sai o Dragon assim, Ball, tá? Gente, lembra? O nosso primeiro podcast lá de Dragon Ball. É simplesmente a revista mais famosa do Japão que publica mangás. Acho que é a que mais vende, né, também. Também. Ele foi publicado entre abril de 1994 até novembro de 1999, tendo a um total de 28 volumes publicados. É um número razoável. Eu acho que ele não tá tanto que nem os outros shonens, né? Que são bem mais longos, bem mais extensos, mas é um número já razoável de volumes, bem, bem bacana. E Nobuhiro Watsuki, ele foi, assim, muito conceituado e teve altos aprendizes com ele, que também tiveram grandes façanhas em sua vida. O mais famoso? Como? Quem será? Eiichiro Oda! Tá, agora acabou, Mugi, pode parar por aí e vai pro próximo. Eiichiro Oda não tem nada a ver com o autor de One Piece. O dia que tu tiver no cast de Eiichiro Oda ou de One Piece, tu fala dele, tá? Agora não é o momento. Ok. Ele, sem contar que eu ele foi fazer. O Nobuhiro, ele foi assistente do Takeshi Obata, né? Que ele é autor de Death Note, Bakuman. Você lembrar que Nobuhiro Watsuki não é um nerd, ele é fã de comics, ele é fã de X-Men, pô. Olha que da hora. Muito legal, né? Ué, você vê o Dojin, por exemplo, ele é o Gambit. Porra, não tem como não lembrar dele. O cara realmente é muito parecido, agora que tu falou. É mesmo. No ano de 2001, o mangá chegou aqui pelo Brasil e começou a ser publicado pela editora JBC, que saiu com o nome de... Samurai X. Não, é que, o Mug, tem que falar, né? Na verdade, Samurai X tem um motivo pra terem colocado esse nome. Nos Estados Unidos, eles, sei lá, achavam difícil falar Rurouni Kenshin, blá blá blá. Achavam que talvez não fosse nem ser muito vendável. Então, aí era um samurai que tinha um X na cara. Eles começaram a chamar de Samurai X. E quando veio pro Brasil, o anime aqui também era Samurai X. E a JBC, quando lançou o mangá a primeira vez, colocou como Samurai X pra justamente ter essa identificação, né? Com o anime que passava na Globo, com o anime que passava na TV e tudo mais. Uma coisa legal também de dizer é que Rurouni Kenshin, pô, 2001... É um dos primeiros mangás que foi publicados no Brasil, né? Junto com, Dragon Ball, Sakura, sim, né? Sim, ele foi um dos pioneiros. Ele foi daquela primeira leva de mangás publicados no Brasil. Sim, ele foi um dos pioneiros e foi com ele que muitos, assim, otaquinhos foram crescendo. Considerando o JBC, de fato, foi um dos primeiros mesmo. Acho que junto com Sakura também. Um Dragon Ball. É que os mangás mesmo de Dragon Ball, Cavaleiros, vem em 99 pela Conrad. Mas não é tão distante a época. Então, mas é que naquela época não é que nem hoje. Hoje tu tem muito lançamento. Sim. Isso. Óbvio que não é na quantidade que talvez a maioria das pessoas gostaria, mas se tu compara com 10 anos atrás, 11 anos atrás, a quantidade de lançamentos que tu tem hoje de mangá no Brasil é muito maior. Antigamente era bem mais restrito o público, a quantidade de publicações e tudo mais, né? Exatamente. É que tem que pensar, não existia mercado de mangá antigamente, antes de 99, praticamente. Só que aí a Conrad fez esse risco, trouxe Cavaleiros, trouxe Dragon Ball, fez um bom sucesso, aí as outras editoras também se animaram a trazer um monte de mangás. E agora, isso foi no passado. Atualmente, né, desde o ano passado, 2012, o mangá, ele tá sendo republicado pela própria JBC. Agora com Rurouni Kenshin de título, cara, muito agora melhor. Agora com Rurouni Kenshin. Eu tô comprando agora essa versão, que na época também, com 2001, detalhe. Eu nem sabia o que era mangá. Então, whatever. Só pra vocês saberem, a gente tá falando aqui, a gente não tá sendo patrocinado pela JBC, a gente tá falando que é bom porque a gente tá indicando porque a gente compra e gosta, tá? Mas até que eu vou te dizer que essa edição de Rurouni Kenshin tá vindo numa qualidade bem razoável, assim, do material e tudo mais. Sem contar o próprio título Rurouni Kenshin, que foi uma exigência do Japão, né? Vindo da editora japonesa, vindo do autor, que tivesse a publicação com o nome real, né? Rurouni Kenshin e não Samurai X. Uhum. Isso. E ainda vindo com o formato total Tankobon. É, porque antigamente, uma dessas coisas... A JBC, eu acho que eu não lembro se as outras editoras também tinham. As outras também. Eles dividiam sempre o mangá em meio tanco bom, né? Que é o tamanho... Isso, exatamente. Porque, até por questões financeiras, tu vendia o mangá bem mais barato, né? Menor, tu tinha mais... Você lançava o mangá mensalmente também, né? Exatamente. Então, se for ver o Fullmetal Alchemist, por exemplo, ainda tá formado em meio tanco bom. Tsubasa também. Puta que pariu. O dia que lançarem Fullmetal... Completo, nossa, eu vou... Preciso comprar, velho. E largar todos que eu tenho da JBC. Não, aqui, eu tenho aqui, por exemplo, Tsubasa, cara. Tsubasa é a mesma quantidade até de volumes que Rurouni Kenshin, né? São 28 no Japão. Ficou 56 volumes no Brasil. Acho que eles estão mudando essa política há pouco tempo, de não fazer mais meio tankobon. Acho que de 2-3 anos pra cá. Que agora os novos mangás não estão mais saindo nesse formato. Lembrando que o anime de Rurouni Kenshin, ele saiu no Japão em 1996, né? E ele foi animado pelo estúdio Gallop até o final da saga de Kyoto. E até os últimos episódios, depois, pelo estúdio Din, né? A saga de Shugo Amatsuka pra frente. Tudo filler, na verdade. É, tudo filler. É, tudo filler. A parte boa foi pela Gallop, ponto. É. O do Shogo Amakusa é uma saga boa até, mas ainda assim não é tão boa quanto a do Inishi, que tem no mangá, que não foi animado. E fora isso também, Rurouni teve 2 filmes em animação, 2 sequências de ovas e um live action lançado em 2011, chegando até a gente em 2012. Foi o único que não viu? Foi. Porra, panda! É, lembrando que esse live action está chegando no Brasil pela Focus Film, em DVD e Blu-ray. Vai chegar mesmo? Vai chegar, sim, tô confirmado. E no Brasil, né, isso a gente falou, foi na parte do Japão, e no Brasil o anime foi exibido pela Globo Cartoon e Animax, né, finada Animax. Posso dar um parênteses aqui, cara? Vontade. Que saudades da Globo, só que não. Pô, só que não. Já viu uma coisa chamada censura, filha da mãe? Ai, ai. Globo, você retalhou o anime. Oh, foi pior que do que aconteceu em Inuyasha? Foi, com certeza. Não, é porque em Inuyasha foi bizarro. Assim, Inuyasha, eles tiraram, além de tirar sangue, eles escureceram a parte de baixo do corpo da menina. Chegou a partir de um determinado episódio, eles simplesmente cancelaram a transmissão do anime, assim, tipo... Ah, Fer, sabe o que é pegar 4 episódios de um anime que tem luta, batalha e compilar em um só? Nossa! E a batalha do Shishio, então, vixe, Maria. Oh, mas, agora eu tenho uma pergunta, Seiji, Eu? Porque tem algumas coisas que vem, não vêm do Japão diretamente, vêm dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele tem um nível de censura muito grande. Exato. Tanto que, por exemplo, eles transformaram Sakura, que é um shoujo, em um shonen, onde o personagem principal é o Shoran. Agora, como eles fizeram isso, eu não sei. Cortando um monte de episódio. Então, a minha pergunta é, o Rurouni Kenshin já não veio retalhado dos Estados Unidos pra cá? Eu não tenho certeza. A maioria dos animes realmente acontece exatamente como a Fer falou. É, no caso do Inuyasha foi isso, né, que a Fer tá falando. Só que no caso da Globo, ela cortou mais ainda. Tanto porque... Ele já era censurado. Sim. E na Globo ela censurou mais ainda. Sim, porque o anime já passou na Cartoon, passou na Animax, naquele jeito. E a Globo deu uma cortada um pouquinho mais violenta. Só um pouquinho mais violenta, né? É. Retalhou mesmo. Retalhou, coitado. Ela retalhou o retalhador. Eu não sei porque eu não fiz essa piada até agora, porque essa piada é muito ruim, é nível eu falar. Meu Deus, catinho. Bem, chega de parte técnica, já deu. Vamos lá, a gente só colocamos no cast pra realmente falar que colocamos. Então vamos ao que interessa, vamos falar um pouco dos personagens, entrar na parte histórica e cair pra dentro dessa coisa linda que é Rurouni Kenshin, velho. Bom, Kenshin Himura, ele inicialmente ele aparece em Tóquio como andarilho e ele conhece uma bela jovem, posso falar bela jovem? Pode. Chamada Kaoru, jovem. Que pertence a uma família que possui um dojo, né? E ela tava perdendo muitos alunos porque ela vivia sendo incomodada por um vigarista que se dizia ser o Batosai, né? O detalhador. E usuário do estilo Kamiya Kashin, que era o estilo da família Kamiya, da família o dela. O estilo do dojo. Do dojo dela. Isso. E isso acabava também trazendo problemas pra ela. Exatamente. Espantava, né? Porque ele se dizia que ele usava a técnica Kamiya Kashin de luta. Exatamente. Que era a técnica, na verdade, do pai dela, né? É, o da família dela. Aí nisso, né, no contexto histórico do anime, do mangá, acontece N situações, o Kenshin, ele se demonstra sendo bem, assim... Idiota! Sério idiota. Com certas coisas. Não, então, sério com certas coisas, realmente idiota com outras coisas. Tipo, como era, era um andarilho e como alguns chamavam de vagabundo também, né? Essa é a tradução. Exato, a tradução no português de Portugal veio como vagabundo e andarilho, né? Aquelas cenas do Ouro... Ouro! Diz tudo. Ouro! Não, então, mas ele na verdade acho que ele se fazia assim, não, ele se fazia de bobo no caso, assim, de tonto. Tem uma certa diferença entre o idiota que é idiota por natureza, como o Ruffy, e o idiota que se faz de idiota, como o Kenshin, que é foda pra caralho, entendeu? Mas ele se faz de idiota. Aliás, tem uma coisa assim, tipo, às vezes tem personagem, sei lá, principal de história, assim, de modo geral, que às vezes é difícil de simpatizar com ele, né, porque elas de, enfim, pelas características e tal. Mas o Kenshin, ele é um personagem interessante da história. Eu gosto muito dele, muito, assim. Ele é um... Eu não tenho queixas dele, vamos dizer assim. Eu não... Sei lá, com certeza deve ter hater aí que não deve gostar dele. Mas eu acho o Kenshin muito... Um personagem muito bom, assim, com as dúvidas que ele tem, com essa coisa dele, se faz meio de idiota, na verdade, mas ele tem aquele passado escuro dele, né? Aquela coisa pesada, difícil. É, eu gosto do senso de moral dele, né? O senso de justiça que ele adotou agora. Uma profundidade histórica dele também. E a situação política que ele esteve envolvido. Eu vou ser sincero. Ao início, eu não gostei muito do Kenshin justamente por isso. Porque eu pensava, porra, o cara mudou totalmente o seu conceito de vida. Ele era um retalhador, tipo, matava mil doidado, tá ligado? E depois ele quis ser paz, harmonia e tal. Mas aí, tipo, eu pensava isso porque no começo do anime, né, eu não entendia tanto, assim, da profundidade de tudo que aconteceu, entendeu? Depois que você vai entendendo, realmente você vai vendo, assim, a história do Kenshin, eu caio na minha ficha e falo, porra, ele sofreu muito por isso que ele precisava cair nesse lado de paz e harmonia. Não, e tem um detalhe, né? O Kenshin, ele já é novo quando a história começa. Ele tem, que é 28 Sim, anos, exatamente. 29 anos. Galera, isso. Eu vou ser chato. Kenshin. Ele é muito novo, tá, né? Tá certo, Panda, tá certo. Imagina, a história se passa 11 anos depois da Guerra Civil, vamos dizer assim, que significou o final da Era Tokugawa e início da Era Meiji, né, no período da Restauração. Ele, quando começa, tem uns 28, 29 anos. Então, quando ele foi retalhador dos 14 aos 19, né, o que eles comentam. Então, imagina, ele era um adolescente barra criança que começou a matar muito cedo. E ele começou a ver toda aquela violência muito cedo. E eu acho que é até incompreensível a gente entender essa mudança de ideia, de visão, porque ele amadureceu. Exatamente, ele começou a ver que aquelas coisas que ele fazia, ok, foram importantes naquele período pra tentar... modificar o mundo, né, que era o objetivo dele, de criar uma nova era onde todo mundo tivesse, onde as pessoas vivessem de forma mais igual. Porém, agora, o objetivo dele não era mais esse, o objetivo dele era proteger as pessoas. Quer dizer, ele se modificou o pensamento dele, a visão dele de mundo, porque ele cresceu. Ele saiu daquela fase de adolescente barra jovem adulto e se tornou um homem mesmo. Então ele começou a ver o mundo de outra forma. Ele olhou pro passado e falou, tá errado. Não, isso aí. Eu particularmente acho que ele não se arrepende do que ele fez. Porque ele entende que também o que acho. Ele fez foi necessário naquele período. Porém, pra ele, hoje não isso, é... Não isso tá agora não é mais necessário agora isso. Agora ele quer viver essa nova era que foi prometida, que é uma era onde deveria haver paz, onde as pessoas deveriam ter um mundo mais igualitário, e onde ele pudesse proteger as pessoas e não matá-las. Eu acho que essa é a questão dele, né? O problema todo do Kenshin é que ele deveria, quando ter terminado a Era Meiji, ele ter trucidado todo mundo, ele deveria ter trocado de anime e ter ido pra Gintama. Aí tudo ia ficar bem. Não, mas aí que tá o personagem, porque quando você vê mais à frente no mangá, o anime em si não mostrou, mas tem os ovas do anime que mostram o passado do Kenshin. Exato. Mostrando como ele teve essa atitude, como ele conseguiu abrir os olhos e mostrar que ele não deveria seguir o caminho da violência, da retaliação. Ele só continua porque ele quer que chegue o período de paz, que é quando tem que acabar todas as rebeliões. Digo mais, eu acho que o Gintoki é o Kenshin em um mundo paralelo distorcido. É, o Gintoki é o Kenshin com maconha. Exato! Puta, ou seja, e ainda tem uma outra coisa que eu acho legal que tu pega do Kenshin, é que ele também, por exemplo, diversas vezes eles ofereceram pra ele cargos políticos, né? Só que isso. Ele também naquele período compreendeu que mesmo essa nova era ainda não ia ser uma era perfeita. Dentro, tanto que... É uma era de transição. Não, tanto que tu vê que dentro o próprio autor, né, do mangá, ele coloca muito isso presente em vários elementos, de que, na verdade, a corrupção, os problemas, eles continuam mesmo depois da Era Meiji. Quer dizer, a vida talvez tenha melhorado, mas não melhorou, tipo, pra todo mundo de uma hora pra outra. Quer dizer, eles ainda tinham muitos problemas, muita gente passando fome, muita gente sendo excluída, muita corrupção, muita violência. Quer dizer, não é porque acabou a Guerra Civil que o mundo se transformou pra melhor. Isso não existe em lugar nenhum. E eu acho que é uma coisa muito presente que o autor colocou na história e que tira aquela coisa bobinha, ah não, a gente vai fazer a guerra e o mundo vai mudar. Não, não é assim que funciona, sabe? Eu acho bem legal isso. Isso, porque o próprio Kenshin, ele vive um conflito, porque ele retalhou no passado, sim, mas ele sabia que era necessário pra xingar nessa parte relativa. Agora ele vive um conflito, porque eu não vou querer retalhar. Então ele usa uma espada que não corta nada. Sacabatou. É. Isso, e ele entende que ele é necessário ainda para proteger os amigos. Porque essa época não é tão segura, não é tão quieta quanto ele queria. Exatamente. Mas é melhor do que o que era no passado. Fora isso, temos outros personagens bem relevantes a serem falados. Um deles já foi citado, que é a Kaoru, né? A Camilla Kaoru. E ela é uma usuária do próprio estilo do dojo, né? Camilla Kashin Ryu. Que é a espada da vida, não é isso? Isso. Alguma coisa assim. Ryu não é dragão? Ryu é técnica. Técnica. Ah, Ryu é técnica. E nesse meio contexto inicial, né? Ela meio que abriga o Kenshin, né? Ali no dojo. Juntamente com alguns outros personagens que iremos citar. E assim ela entrou pra ser o rosto feminino da série, sabe, da obra. A Kaoru, né? Ela... Ah, qualquer um. Não, vem morar aqui, né? Tipo, nem conhece a pessoa. É uma mãezona, tipo, né? É tipo o coração de mãe, isso, né? A menina, tipo... Imagina, quantos anos ela devia ter? Uns 19, 18. Né, 18. Ela morava sozinha. Qualquer um que chegasse, ela... Não, vem pra cá, mora aqui. Nem conhecia a pessoa. Ela é o tipo de pessoa realmente muito fácil de enganar, né? E a coitada, ela tem 18 anos e todo mundo chama de velha. É. Pô. Sua velha. Tem que ver isso também. Sua senhora. Senhora. Ela tem 18 anos, pô. Não, mas... de fato, ela tá na história como o par romântico do Kenshin e o pilar pra ele, e o suporte. Eu acho que a Kaoru, ela tem uma outra questão, que é o estilo, o Kamiya Kashin, sei lá, whatever, foda-se. É, que também é um estilo de proteção, é um estilo então, de defesa. Ela dizia que a espada não era feita para matar, quer dizer, se tu, na verdade, ela era muito inocente, vamos dizer assim, até chegar um momento que o Kenshin fala, não, a espada, ela é uma arma, ela é para matar. Por mais que a gente tente embelezar e dizer que não, ela é um objeto, uma arma, algo que é feito para... A luta, o combate. Por mais que ela tentasse, não, a espada é só pra proteger, não sei o quê. Daí só que o Kenshin no final fala, né? Mas eu prefiro essa tua visão de mundo. Quer dizer, o Kenshin, ele sabe que a arma é uma... Que a espada é uma arma, que é algo violento, que é algo que serve pra matar. Mas ele, na cabeça dele, ele acha que a visão de mundo da Kaoru, onde a espada, ela é só algo para proteger, é muito melhor do que a visão de a espada é algo para matar, né? Eu acho bem legal isso. É que assim, o Kenshin, ele tem a experiência da batalha. Ele viveu a batalha, a guerra, onde ele matava, onde viu pessoas morrerem. Ele sabe, então, essa utilidade da espada. Enquanto que a Kaoru, ela é mais uma visão mais romântica, ou mais... Ela vê um lado... Na verdade, eu acho que ela vê mais um lado, assim... Não é nem romântica, é idealista, de não, algum jeito. Não, ela vê o lado que o pai dela passou sempre pra ela. Defendeu, não, exatamente. Sempre. Entendeu? O pai... Exato, o pai dela sempre defendeu o estilo da espada, entendeu? Então, ela vê, ela consegue enxergar o que ela conhece pelo que o pai dela passou pra isso. Ela, entendeu? Tanto que a técnica dela não usa espada, usa uma espada de então, madeira. Então, mas é que tem aquele fator de não, que não naquele período as espadas, na verdade, elas ninguém mais podia andar com espada. Os samurais, eles foram banidos e quem andasse com espada era um crime. Então, na verdade, tanto que eu acho que é desse período que surge o Kendo, por exemplo, né? Como uma forma de tentar manter as técnicas de luta com espada e tal, só que sem tu poder utilizar uma espada verdadeira. Daí tu começa a usar as espadas de madeira, né? As bokens, coisas assim. É, que usar treinamento com espada de madeira já existia, mas a prática mesmo do Kendo explodiu, né? Você não podia usar a espada de verdade, usava a espada de madeira. Bom, depois da Kaoru ter sido apresentado, do Kenshin ter sido apresentado, o próximo personagem que surgiu foi o Yahiko. Yahiko. É a criança chata do anime, ponto. É a criança, né, do anime. Não gosto dele. É que ele é um órfão, né, ele é uma criancinha. Ele é birrento, ele é birrento. Ah, não vem, ele é um puta personagem, mas eu gosto dele. Eu acho ele um personagem bom na minha. Puta, puta, já sei quem ele me lembra, velho. O Kuroki. Nossa. Baixinho, porra louca, fala pra garama. Exato. Quer ver o circo pegar só fogo? Mas eu gosto desse personagem porque ele cresce muito na série. É. Eu gosto de ver o crescimento dele. Exato. Como desenvolvimento como personagem. Ele entendendo de que ele ainda não é forte o suficiente, ele tem que treinar mais, ele tem que ouvir a Kaoru, tem que ouvir os conselhos do Kenshin. O, pra que um dia no futuro se torne um homem. Ó, ele é órfão, tá? E ele mora com Kenshin e com a Kaoru. Ele é tipo filho dos dois. É, praticamente. Ele, na verdade, assim, ele é órfão, ele veio de uma família de samurais, né? Enfim, como a gente falou, os samurais, eles foram banidos. Então ele acabou virando uma pessoa de rua, alguém sem lar, e a Kaoru adotou ele, porque ela adota todo mundo, qualquer um que aparecesse lá, ela adotava. O que eu acho legal do Yahiko é que ele não respeita nem um pouco a Kaoru, né? Tipo, ele não... Não mesmo. Eu chamo ele de... chamo ela de velha, sua velha. Bachan! Mas o legal é que ele queria aprender as técnicas do Kenshin, porque ele viu o Kenshin um grande samurai, ele com um descendente de samurai, ele quer também ser grande. Só que o Kenshin fala pra ele, não, você siga o caminho da paz, siga o caminho que a Kaoru está oferecendo. Exato. Ele não quer nem ter aula com ela fazendo isso. Não, porque ele não acha espada de madeira. Ah, exato, a Kaoru é fraca, exato, né? Eu não quero ter aula com essa fraca. Exatamente. Subestima demais ela também. Bom. Agora o personagem que eu acho que realmente é o mais... Eu acho ele mais divertido da história, né? Que é o... É, o cara mais engraçado! É o Sanzuki Sagara. É! Ou conhecido como Zanza também, né? Por causa da espada imensa que ele tem, que é a Zanbatou. Cara, é uma espada gigante, tipo... Cara, meu, esse cara, ele é extremamente clichê pelo seguinte sentido. Ele chega como bad guy, tá ligado? Então, ele, teoricamente, ele chega assim como até uma forma de vilão, assim, pode-se dizer. É, no começo é, mas... É, ele chega porra louca, tá ligado? É escrito Ako, né, atrás dele, tipo, mal, tá ligado? É, com uma espada enorme, tá ligado? E assim, ele entra pro lado dos bonzinhos... Eu acho super divertido quando isso acontece. É que, na verdade, o Sanosuke, ele não... Eu acho que, assim, ele não tinha exatamente um lado. Ele é uma pessoa boa, só que, ao mesmo tempo, ele gosta de brigar. Ele é muito forte, muito forte. Eu acho que, na verdade, o papel dele é inicial... Eu falei vilão, assim, mas eu ainda acho que o papel inicial dele, e até o final, é similar a um de rival. Não. O papel dele... É o papel de mostrar justamente aquilo que eu falei, de que, na verdade, a restauração, ela não foi tão boa quanto eles achavam que seria. Quer dizer, que a restauração teve seus problemas. Por quê? O Sanosuke, ele fazia parte, quando criança, de um grupo que era o Sekihoutai. O que era? Era um grupo de camponeses que decidiram lutar ao lado dos monarquistas pra derrubar o shogunato, o regime e tal. E nessa época, o pessoal, esses monarquistas, eles diziam, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eles começaram a passar essas informações pra população. Prometeram muitas coisas. Só que quando acabou a Guerra Civil, os monarquistas subiram ao poder, a população começou a cobrar determinadas coisas e eles não tinham como cumprir essas promessas. E eles disseram, não, esse grupo não é monarquista, eles mentiram pra vocês. Estão enganando todo mundo, eles estão, na verdade, rebeldes, não sei o quê. E condenaram todo esse grupo que lutou por eles, que ajudou eles a subir o poder. E, tipo, matou todos, dizimou todo o grupo, né? Numa baita de uma injustiça que aconteceu nesse período. E o Sanosuke, ele tava nesse grupo, ele... Era uma criança, né? Ele era uma criança, ele idolatrava o chefe do grupo, né? Que é baseado num personagem real mesmo, né? Que era o líder desse grupo. E isso fez com que, por exemplo, o Sanosuke, ele odiasse os monarquistas, né? Um exemplo é o Kenshin. O Kenshin, ele era um monarquista. Então, isso também impulsionou ele muito pra um ódio que ele tinha interior, apesar dele ser uma pessoa muito justa. Então, eu acho que tem todo esse contraponto, todo esse contexto. Aliás, eu acho que cada personagem, ele tem esse contexto histórico pra mostrar um lado do que foi a Restauração Meiji, né? Do que foi esse período de transição. Porque o autor, ele gostava muito de história, gostava muito de estudar esse período. E ele, então, ele realmente foi muito, muito bom em explicar essas coisas. Tanto é, a referência histórica do Sanosuke, ela é tão grande, porque, na verdade, tudo isso que aconteceu é real. Ele, o Sanosuke do... Não, ele não era o Sanosuke, era o Souzou Sagara, o líder. O líder. Que é um personagem real. O Sanosuke não existiu de real. Não. Na verdade, o Sanosuke foi inspirado em... Sagara, ele foi inspirado no Sanosuke Harada. Não, tá, sim, mas o cara não era do Sekihoutai. Aí é que tá, ele era um outro cara. Quem era o líder, que era o que realmente existiu, é o Souzou Sagara. É, Aí que tá, quando você entende a história do Sanosuke, você fica com mais ódio desses políticos da restauração Meiji, porque eles são uns malditos. Como que eles fizeram isso com o grupo Sekihotai? Eles jogaram a culpa, transformaram o Sekihotai num bode expiatório e depois os executaram. Perseguiram como cães, mataram, porque eles mentiram pra todos. E pra não botarem a culpa neles, né? Eles tiveram que matar todos do Sekihotai. É uma coisa assim que a gente até vê, se tu pega na história, tu vê essas revoluções, as pessoas sempre têm a ideia de fazer uma revolução pra melhorar as coisas, mas sempre acaba tendo aquele grupo de politicagem que deturpa, né, o que acontece. Um exemplo, por exemplo, é o que aconteceu na Rússia, né, com a Revolução Russa, onde tu tinha uma revolução que era pra ser algo bom, né, pra melhorar a vida das pessoas, só que tu tinha aquele grupo político que, na verdade, piorou a vida daquela população. Isso tá presente em várias histórias da humanidade, em vários momentos históricos, né? E foi o que aconteceu lá no Japão durante a Era Meiji. Bem, fora isso, né, então, só pra explicar, assim, o Sanosuke, ele entra, assim, pro lado dos bonzinhos, né? E é mais um a morar pelo dojo. Porque ele entende que o Kenshin não é que nem os porque outros monarquistas. Porque todo mundo gola morar no dojo, então, né? É porque ele entende que o Kenshin não é que nem os outros monarquistas que ele representava. Ele é um cara legal, é um cara decente. Não, tanto que o... É que nem aquilo, né? O Kenshin, ele não quis se juntar a esse grupo político, porque ele viu que havia algo deturpado ali. Ele achava que ele ia fazer muito mais bem se ele ajudasse as pessoas no dia a dia com a espada dele do que estando lá no meio daquela politicagem. Por isso que o Sanosuke apoia o Kenshin. E é um ótimo personagem. Cara, e um ótimo amigo também. E é legal que, assim, é legal e não é legal ao mesmo tempo, que é legal pra você ver que, tipo, o cara é forte pra caramba, entendeu? Mas no início do anime, ele vem com a espada gigantesca, caralho, a 4, tá ligado? Aí o Kenshin derrota ele, e ele vê que aquilo não dá certo, ele cai pra porrada com a mão. O legal, o Sanosuke, na verdade, não é só que ele é forte, ele tem muita resistência. E essa é o que era o diferencial dele, porque ele sempre sofreu o primeiro ataque, só que como ele era muito resistente, ele acabava conseguindo depois manter a briga. O que é estranho, ele é mó magrelo. Você me lembra. Por que ele consegue resistir tanto assim? Ou seja, ele é magrelo, então o que a gente pode dizer do Kenshin, que é confundido com uma mulher, né? Pela estrutura física dele ainda, que é baixinho, magrinho, porra. Pô, Kenshin tá com os mojos ali na parte da frente ali. Não, aliás, né, a pessoa histórica em quem o Kenshin foi inspirado diziam que ele tinha justamente essa aparência. Ele era pequeno, ele lembrava muito uma mulher, e justamente por isso ele era muito perigoso, porque as pessoas não davam muito crédito pra ele, né? É o Kawakami Gensai, um dos 4 grandes Hitokiris. Bem, os personagens principais, assim, da obra, né, foram apresentados e delegados. Temos outros personagens aqui a serem apenas meio que citados. Não vamos entrar em tanta, assim, a participação da história, assim, porque a gente quer entrar logo, acho que, no contexto histórico do anime em si. Mas a gente tem aqui como exemplo também a Takana Megumi. Ela também foi... acaba entrando pro grupo depois, né? É, ela entra pro grupo e é mais um rostinho feminino. Ela é o suporte, a médica do grupo, né? Então ela tá lá dando... É, supporter. Ela é healer, né? Igual um grupo de RPG, ela né? Ela tem uma história que eu acho bem legal, o lance de que ela era forçada a fabricar ópio, né? Então... É, porque ela é médica, né? A história dela foi bem abordada, eu acho, que no live action que teve recentemente. A história dela era meio central, né? O lance da fabricação do ópio. Isso. E ela vendo a tristeza porque o ópio causava nas pessoas. E ela querendo cometer suicídio também. E não querer. Outro personagem relevante a ser mencionado é o Shinomori Aoshi. Que ele apareceu também na mesma história que apareceu a Megumi. No anime, no mangá. Ele é um líder da Oniwan Banshu. Que a Oniwan Banshu era um grupo ninja que trabalhava para o Shogun. Como a nova era Meiji, tem alguns membros do Onibanshu que não conseguiram se adaptar ao novo mundo, então eles viraram mercenários. E a Aoshi se insere nesse quesito, em que ele foi trabalhar pra um aristocrata que estava produzindo ópio, que a Megumi fabricava. O cara que lutou contra o Kenshin da Onibanshu, ele era bem bem legal o personagem dele até. É, então, ele... De batalha dele. Aquela roupa listrada, né? A técnica dele é legal. Ele usava, duas espadas bem curtinhas. Isso, que com a e roupa dá a impressão que ele usava meio que a perspectiva do... Afetava a perspectiva do adversário, né? Exatamente. Ele é um ninja. Antes do Aoshi e antes da gente chegar a um mais importante personagem, que pra mim é o Shishio, né? Teve uma série de histórias no mangá, no anime, que eram histórias chatas, vou falar a verdade, viu? Como é que eu não falo? E nisso tinha alguns vilões ali que apareciam que eram irritantes. Acho que o mais relevante nessa época foi o Jinhe. Eu achei essa parte boa, assim, da história. Eu gostei dessa parte. Essa parte ainda é boa. Só que o que vem depois da parte do Osh, tem umas coisas que são irritantes, são entediosas. Não, o Hajime Saito, eu lembrei, ele é bem chato. Assim, Ele é bem imbecil, o Saito, por acaso, só uma pergunta. O Saito, no live action, ele era aquele policial? Esse mesmo. O nome dele só foi citado uma vez. É o Jinhe, citando o Jinhe, pra mim é aquele cara lá que é o Gambit. É a cara do Gambit. É. Exatamente. Eu gostei muito da história que ele aparece, assim, do... Na verdade, eu gostei da luta dele final com o Kenshin e a questão do... Que, na verdade, ele queria que o Kenshin voltasse a matar, né? Então... Aí que a gente entende um pouco da personalidade do Kenshin também, né? O passado negro dele. Sei lá, no anime eu não gostava tanto dele, cara. No live action... Action ele foi o vilão principal, ficou mais bem trabalhado, né? Ele ficou bem caracterizado mesmo na história. Mas aí vem outras histórias, a do Aoshi, por exemplo, que aparecia. Legal. É que no anime foi bem rápido ele, né? Sim. Até que chegou a história do Shishio, que eu acho que é mais importante. Ah, cara, o Shishio é foda, velho. Ele também... Pra mim, a melhor história, a melhor saga de todo o Kenshin. É a saga que, pra mim, encerra o anime. É a saga de Kyoto. Porque depois, no anime, teve fillers. Um monte de fillers. Uhum. E no mangá teve a saga do Inishi, que é boa. Mas não se compara a saga do Inishi, do Shishio. Eu não vi essa saga. Do mangá. Eu já li. O Shishio é legal que ele também é um. Ele também foi um Hitoki. Uhum. O Shishio também foi um. Ele foi mandado queimar vivo, tanto que no dorama e no mangá e no anime ele usa ataduras, né, cara? Ele também não pode. Tem o lance que ele não pode lutar por muito tempo, porque o corpo dele começa a entrar em combustão. Isso, porque o corpo dele foi queimado, queimou todas as glândulas também, a parte do. De suor, ele não sua, então o calor fica retido. É porque o Shishio, ele era um assassino das sombras do governo. Ele tinha muitos segredos, né, do governo. Só que ele não é que nem o Kenshin, que é um idealista. O Shishio é um doido, maluco. Então o governo precisava... Ele é pirado. E depois de ser queimado vivo, ainda piora, O governo precisava eliminar ele, de qualquer jeito, já que ele tinha segredos e era um maluco. E eu não sei como ele conseguia tanto subordinado, né, cara? São doidos, né, que não acreditavam no governo atual, político, porque o Shishio acreditava que esse governo, que estava na época do Japão, era fraco demais. Era tão fraco que ele queria tomar o poder e mostrar o Japão mais forte. Exato, era típico lunático que quando chega a liderança, escaralha com tudo, né? Você lembra quando ele mostrou o petróleo? Então, ele queria mostrar que o Japão poderia ficar forte com o petróleo. Um visionário. Ele tinha aquele tanque de tratamento, né? Ele era um pouco visionário em muitos pontos. Exatamente. Eu queria falar dos outros personagens aqui, tipo, você colocou só os principais, tem os personagens legais também, que fora o Kusoichiro, né? Ah, o Kusoichiro, o mestre do Kenshin, né? É, o mestre do Kenshin, ele é um puta personagem. Ele é o tipo personagem que é o cara mais poderoso da série. Só que como ele é tão poderoso, você não pode usar ele constantemente. Exato. Por isso que ele some. É tipo Chitata, tá ligado? É tipo Ikki. Então dá. É tipo Ikki de Fênix. Ele só aparecia quando o bicho tava pegando mesmo, né? Pois é, quando aparece alguém mais, tão poderoso quanto ele. Ele. Ah, tipo, cheguei no boss final, não dá. Tinha aquele cara gigante, gigante, que ele foi, o Fuji, eu lembro. Ele que lutou com ele, né, velho? Não tem como, velho. Quem ia lutar com aquele cara, velho? Era um dos do Jupongatana, lembro. Isso. Não, eu acho que tem uma coisa assim, a história, a gente não vai ficar detalhando saga, detalhando história. Não, não. A gente pode falar que Rurouni Kenshin, na verdade, é isso, depois desses 11 anos que se passou da restauração, a gente fica vendo a política, esses problemas que, apesar de tudo, da luta do Kenshin pra tentar mudar o Japão, ainda existia muita desigualdade, muito problema, ainda tinha muita gente que estava insatisfeita com as coisas que aconteceram depois da restauração. Muita gente que foi importante durante aquele período e foi deixada de lado, como Sekihoutai e tal, essas coisas assim. E que tu vai vendo, essas pessoas elas vão se revoltando, vão se rebelando. E a função do Kenji, o objetivo que ele pôs pra ele, é o de proteção. Então, ele quer tentar, por tudo, manter a paz. E deixar essa paz para que o Japão volte a crescer num período de paz, né? Sem mais violência. Então, ele vai estar constantemente combatendo esses focos de insurreições que vão ter, esses personagens que ficaram meio desgarrados durante esse período histórico, né, que foram deixados de lado e querem, sei lá, vingança ou querem, sei lá, trazer um regime antigo de volta, querem chegar ao poder, enfim, pelos vários motivos. Só que ele tem essa questão de que ele quer proteger e ao mesmo tempo ele tem a resolução dele de que ele não vai matar, né? E isso tá sempre em conflito constante. Eu acho muito, muito legal. É que assim, ele tenta aderir pelo mínimo de derramamento de sangue, né? Só que quando é preciso proteger mesmo os amigos dele, ele... Mas ele não mata. Não, matar não, mas... Ele... Mas não, mas aí a questão dele é que ele não quer mais matar ninguém. Sim. Isso que é o importante. Ele luta. Mas ele, por exemplo, ele quer começar a confiar nas autoridades. Então, ele não mata, ele manda aquele pessoal pra cadeia, entendeu? É, tanto que ele não mata porque ele só consegue lutar usando a espada com a lâmina ao contrário. Exato, a Sakabato. Isso. Sem uma espada desse tipo, ele não consegue lutar. É, de vez em quando ele vira a lâmina. É, porque quando é necessário, exato, né? Exato. Sometimes. De porra, fica sério. Agora a porra ficou séria, né? De porra ficou Mas séria. Ele chega a matar algum personagem depois que ele... Alguma pessoa nesse período depois? Não, porque a Kaoru sempre grita e ele... E ele volta ao... volta. Fora que tem outros personagens que matam por ele, né? Fer... A Kaoru é o reboot, né? Não, a Kaoru é a Fer. Eu? É Fer? Eu não. Tá bom. A Kaoru é a P e o Kenshin é o panda. Ele, tá bom. Tá bom. Ok. Que bom. Não, que bom, mas, que por exemplo, coisa. Teve o próprio Jinhe, sei lá como é que se fala. O Gambit. O Gambit. Ele, o Kenshin, ele... No último minuto ele não mata o... ele. Mas o que que o Jinhe faz? Ele acaba se matando, né? Então, porque ele não conseguiria mais viver sem ser um espadachim. Enfim. Eu acho que essa história é o primeiro choque mesmo, mostrando a crueldade da época que foi o Kenshin lutou. Exato. Levar a sério mesmo a história. また一人ぼっちになっちゃったな。でもなんだかちっとも寂しくないんですよ。変ですよね、獅子王さん。 Vamos então agora realmente, a gente acreditem ou não, até agora a gente não entrou tanto com contextos históricos. Pô, eu tô ansiosa pela parte histórica, é o que eu mais gosto. Exatamente, acreditem ou não, a gente ainda não entrou no contexto histórico desse podcast. A partir de agora, você realmente vai entender o quão Rurouni Kenshin afetou, assim, a parte histórica do Japão, né? Porque é bom entender o contexto histórico, porque você entende a motivação dos personagens, a profundidade dele, exato, a natureza de cada um, e como cada história é importante, é relevante, dentro de cada saga. Eu acho que a história é o mais importante dentro dessa série. Então vamos começar pelo período Sengoku. Então, para a gente entender um pouco do contexto histórico, que foi onde aconteceu o Rurouni Kenshin, que foi durante a Restauração Meiji, acho que é bom entender lá atrás como se chegou nessa situação. Porque o Japão antes ele era dividido por um monte de territórios, terras, que eram governadas pelos daimyos, senhores de terra. Que eram os senhores feudais, né? Eram grandes aristocratas. Exatamente. Que tinham dinheiro que tinham toda essa terra. O povo pobre, ele não tinha como se manter seguro, nem como se sustentar. Plantava arroz. Então, por isso que o Daimyo dava um pedaço de terra pra esse camponês. Era realmente um regime feudal, né? Exatamente. Exato. Era um regime feudal. Vocês devem lembrar disso, ó. Vocês estavam lá... Quando você estava lá na sexta série, sétima série, sétima série. História... É curioso porque ele tem muitas semelhanças com o feudalismo, apesar de ter sido em outro continente, totalmente diferente. Não, então, numa os dois ilha, não numa ilha. É, os dois nunca tiveram contato. Não, ter contato tinha, entendeu? Poderia até ter, sim, não, mas... Não, contato tinha. A questão é que realmente era muito contato distante. Tinha que tinha... É. Contato tinha porque existiam pombos correntes. Ah, sim. Então, mas é interessante porque ele é muito semelhante mesmo ao feudalismo naquela época. Só que aí que tinha. Você tinha os donos de terra, eles estavam crescendo em territórios, em expansão, querendo ter mais poder. Até que explode uma guerra civil, porque cada um queria ter mais territórios, um controle maior de Sem cada contar território. Que nessa época tu tinha o imperador... Só que isso. O poder dele não era muito grande, né? Na verdade, que nem você falou, esse poder ele era dividido pelos daimyos, né? E o imperador, ele só tava ali, né? É, porque ele não tinha controle militar, exatamente, né? Se vocês quiserem ter uma ideia legal de como que existia esses quesitos de terrenos, de separação, essas coisas, e o que tava acontecendo, é só... imaginar qualquer daqueles musous da vida, tipo Dynasty Warriors. Ah, e sim. E até o Pokémon. Dynasty Warriors. Não sei lá das quantas que... Não lembro o nome do Pokémon. Dynasty Warriors, Samurai War. Samurai War, inclusive, Samurai tem War. Até uns personagens que tem o mesmo nome dos sim, caras. Sim. Né? Então, esses jogos, eles entram exatamente no âmbito dessa época que tava cada um querendo expandir seus territórios, então avançavam com as suas tropas no território dos outros e faziam batalhas. Não, e cada grande daimyo, ele tinha o seu próprio exército, né? Tem... E daí eles exatamente, tinham os aliados. Isso, existiam alianças, né? Existiam alianças de territórios para conseguirem conquistar outros territórios. Cada um tinha sua tropa de samurais também. Essa época da Guerra Civil, ela ficou conhecida como o período Sengoku, ou Sengoku Jidai. Por isso, é fácil de encontrar nesses jogos que o Mugi citou. Se procurar a palavra Sengoku, vai estar ali. Vai estar bem nesse período histórico. Vai estar ali. A própria Batalha de Sekigahara, né? Muito famosa. É, a Batalha de Sekigahara é um dos marcos, por exemplo, ao fim desse período de Sengoku Jidai. Porque, basicamente, esse período Sengoku acabou graças a três grandes pessoas. Que no Japão eles são chamados de os três unificadores do Japão. Apesar de não serem grandes amigos, né? Nem um pouco. Não, tem o Oda Nobunaga, o Toyotomi Hideyoshi e o Tokugawa Ieyasu. Nobunaga é um nome muito utilizado, velho. Não, mas tudo. Grave o último nome. É, porque o que acontecia? O Nobunaga e o Tokugawa, eles eram caras que ficaram muito fortalecidos, conquistando territórios à força. Só que o Nobunaga um dia ele morre, e o seu vassalo, Toyotomi Hideyoshi, ele continua o trabalho do Nobunaga. E aí ficou um conflito entre o Toyotomi Hideyoshi e o Tokugawa Ieyasu. E aí que a gente chegou à grande conclusão, a uma das grandes batalhas, que foi a Batalha de Sekigahara, que aconteceu no ano de 1600, onde o Tokugawa conseguiu derrotar o Toyotomi, apesar de grandes e grandes exaustivas lutas. No fim, se o Nobunaga não tivesse morrido, tudo tava beleza. Seria ele que estaria batalhando com o Tokugawa. Perdeu um pouco de força, realmente. Aí é que tá, na história tu nunca pode falar com C. O que Exato. Aconteceu é o que aconteceu. Realmente perdeu força o exército do Oda, mas a gente não sabe o que aconteceria também, né? Então, quando esses dois grandes líderes se confrontaram, que foi o Hideyoshi e foi o Tokugawa, o Tokugawa ganhou essa luta. E por isso que quando ele ganhou essa luta, ele conseguiu unir o Japão por meio da força mesmo e se tornou o Shogun. O grande líder militar supremo do Japão. E assim que começa o período Tokugawa. Nesse período a gente tem a questão de que o imperador, ele continua existindo, só que ele não tem importância nenhuma, né? Ele tá ali como figura política mesmo, né? Nessa época surgiram coisas extremamente importantes, como surgiu uma capital em Edo que se tornaria Tóquio futuramente. Ela, na verdade, elas mudam essas capitais, né? Só que o período Tokugawa ali é importante quando a gente vou falar então dessa parte do Rurouni Kenshin, porque foi aí que, no final dela, que surgiu a Restauração Meiji. Ah, era da Restauração Meiji. Aí a porra fica séria. Eu não sei se vocês lembram, por exemplo, acho que, sei lá, o filme O Último Samurai, acho que realmente ele, a história se passa no período dessa já da restauração, né? Lá no final isso, do período Tokugawa, início da Era Meiji. E tem, por exemplo, o Japão, de 1603 a 1868, ele ficou totalmente fechado pro mundo, né? O Shogun, né? O Tokugawa... Ele ficou naquele mundinho dele. Ele proibiu... Isolamento total. Ele proibiu que, tipo, que navios estrangeiros aportassem nos... Nos... Ele proibiu uma porrada de coisa. Não, mas assim, ele proibiu que navios estrangeiros desembarcassem no Japão, exceto por navios chineses e holandeses. Agora, por quê que ele deixou holandeses e chineses permanecerem? Ele curtia holandeses e chineses, né, Fê? Por exemplo, foi um período de alta perseguição do cristianismo. Onde foi? Eu tive um anime, acho que foi o próprio Rurouni Kenshin que também fala disso. Da questão cristã. Sim, a saga do Shogo Amakusa, que é um filho. Exato. Que então eles, quer dizer, porque o cristianismo, pô, em 1600 ele tava se expandindo pelo mundo e ele tinha chegado ao Japão já, porque é que nem eu falei, chegavam sim estrangeiros no Japão até 1600, tanto que o cristianismo foi pro Japão. A única questão é que a partir de 1600 o Japão foi totalmente isolado do mundo. E aí eles baniram o cristianismo. É que assim, o cristianismo é uma consequência do isolamento, porque o isolamento era pra fortalecer a cultura nipônica, exato, a cultura japonesa. Um dos objetivos do Shogun era justamente fortalecer a cultura, a política e a economia japonesa, sem interferência externa, né? Uhum. E também foi colocado, assim, estabeleceu fixamente, assim, a parte de castas, né? Mais uma vez, lembra lá, na sétima série e tal. É, tu tinha o samurai, o aristocrata, os camponeses e os mercadores, né? Estabeleceu como as castas, né, que existentes do período. Isso que é interessante, exatamente. O samurai virou uma classe social, né? Virou. Inclusive, os sobrenomes da galera, assim, tinha um pouco de influência sobre isso. Tanto que a maioria dos sobrenomes que termina com motor, no caso meu também, eram mais pessoas simples, camponeses e tal. Que era, tipo, representava algo originado de alguma coisa, entendeu? Eu acho que essa questão das classes é uma até coisa que é complicada, né? Sempre tu ter castas. Porque normalmente tem aqueles fatores. Ah, uma pessoa que é de determinada casta, ela nunca vai ser de outra casta. Então, tu cria desigualdade social com esse contexto. Tu cria pessoas que são as pessoas ricas e tu tem as outras pessoas, enfim, com desigualdade. Apesar de que eles chamam esse período de... Teve uma paz, né, muito grande durante o regime Tokugawa, porque como não havia combatentes, assim, exceto algumas insurreições que tiveram logo depois que o Tokugawa assumiu o poder, mas durante esses 200 e poucos anos, teve uma relativa paz, né? Porque era quase uma ditadura militar mesmo, imposta, então ninguém tinha muitos direitos, então tu prosperava. Só que o regime Tokugawa, ele gerou um outro problema com essa questão do isolacionismo, que foi o atraso. Porque tu pega lá em 1800 e pouco, já tava acontecendo revolução industrial na Inglaterra, quer dizer, tu já tinha expansão, tu tinha navios de guerras e coisas assim. E o Japão, ele ficou muito atrasado. É simples assim, fica trancado na sua casa por 2 anos e sai de lá. Você vai ver que tem skates voadores na rua, tá ligado? Não se atualiza com o que acontece ao seu redor, ao mundo. Exato. Você fica parado. É como um profissional que nunca se atualizou na vida, depois de formado. Exatamente. É. E acho que, assim, tem vários fatores, mas essa questão do atraso econômico e é uma das coisas que faz acabar o regime Tokugawa, né? É, ele enfraquece muito o sistema. E é por isso que aí a gente entra no final do período Tokugawa, teve a guerra do Bakumatsu. Essa guerra do Bakumatsu, ela origina um fator importante, uma coisa importante, em 1853, quando o comodoro americano Matthew Perry, ó, pra quem é fã de Friends, não é o ator que faz o Chandler, tá, Mugi? Não é o ator. É o nome do comodoro, chama Matthew Perry mesmo. Em que ele, por ordem dos Estados Unidos, ele abriu os portos de Edo à força, com seus navios de guerra. É. Ou você abre, ou ataco mesmo. What? Ou você abre, ou ataco mesmo. Ou você abre, ou ataco mesmo. Ou você abre, ou ataco mesmo. Oh my God! Não, e isso foi, né, aquilo que eu tava falando, foi algo que fez com que muita gente percebesse, pô, a gente tá atrasado. Se a gente continuar assim, a gente vai ser dominado, né? É, porque eles foram facilmente submissos, né, derrotados. Não conseguiram fazer força, fazer frente aos navios de guerra. Até porque os Estados Unidos também estavam em expansão com seu meio comercial. Queria fazer comércio com a China, outros países, precisava de um lugar seguro, um porto. O Japão foi escolhido. E começou assim, né... imagina, começou a vir muitos estrangeiros novamente pro Japão. Começou a entrar ideias, dinheiro, e isso afetou muito a população. E esse fator que o Seiji comentou, de que, ó, o Japão, ele não tá preparado pra se defender de outras nações, fez com que todo mundo se voltasse contra o Shogun. Quer dizer, eles apontaram o dedo, ó, a culpa é tua porque a gente tá atrasado. Quer dizer, a gente vai ser invadido por... Na tua cara, a culpa é tua! Não, mas é exato. Então, tipo, muita gente, o que eles resolveram? Não. Vamos derrubar, aproveitar esse momento, vamos derrubar o Shogun e pegar uma figura forte, que é o imperador, centralizar o poder dele e fazer, tipo, desenvolver o Japão, né? Essa foi a ideia e foi o que gerou o que a gente chama, que foi a Guerra do Bakumatsu, né? Que foi esse período que foi de 1853 até 1867. E, logicamente, naquela época e até hoje, é o dinheiro que mandava, quem deu essa ordem pra derrubar o Shogunato, na verdade, foi a elite japonesa, né? É, porque eles tinham um plano, né? Exato. Eles tinham um grande plano de modernizar o Japão. Foi um golpe de Estado, praticamente. É, não foi a população de camponeses que viu esse... Foi realmente um golpe de Estado. É que assim, eles não precisavam derrubar o Shogun, eles precisavam derrubar o sistema inteiro. O sistema, exato. E eles precisavam de uma figura forte no centro, que poderia organizar mais... E poderia ter o controle também. É que foi o imperador. Por isso que teve todo esse plano de que precisamos derrotar todo o Shogun e todo o seu sistema e botar o imperador de volta ao centro dele. Enquanto que tinham membros que eram ainda contra, ainda eram a favor do Shogun. Do Shogunato. Exatamente. Por isso tinha esse confronto. E é nessa hora que entra o nosso tema na história, né? Na história do Japão. É a entrada dos samurais que ajudaram o imperador. O caso Kenshin aí. É porque é fácil de entender. A visão do sistema, esses imperialistas eram rebeldes. Exato. Rebeldes causavam caos ao Japão. E o Kenshin fazia parte desse movimento rebelde. E queria derrubar mesmo esse sistema atual. Um dos grupos mais fortes desses imperialistas é o Isshin Shishi. E o Kenshin seria um deles. Que ele é baseado num personagem real. Um Hitokiri chamado Kawakami Gensai. Um dos grandes Hitokiris da era Bakumatsu. Não, e que diziam que era o mais, assim, o mais perigoso, né? O mais... O mais forte também. Justamente mais... porque ele tinha esse corpo pequeno, frágil e aparência feminina. Então, e ao mesmo tempo ele era muito violento, né? Exatamente. Na verdade, o pessoal, quando olhava, subestimava, aí quando eles pensavam, morria. Não, mas com certeza, pelo menos no início aconteceu isso, dele ser subestimado, das pessoas olharem pra ele, ele é fraco, ele parece uma mulher, e subestimar ele, e ele acabou... tendo vantagem, né, nesse sentido. Bom, se você pensar, o exército que era formado por esse grupo eram pessoas fortes que tinham uma espada, mas que às vezes não tinham técnica nenhuma. O Kenshin, ele tem a técnica da espada. Ele foi treinado por um grande mestre. Realmente, a grande maioria era simplesmente plantador de arroz, dava uma espada, falava, não, vai esse lutar. Aí é o outro grupo que eu sei que Hotai. Não era plantador de arroz, era já de um samurai falidos. Mas o que eu tô falando é assim, existiam essas pessoas. Sim, mas eles faziam parte do Sekihotai. Sim. É porque tem que entender que ainda existem as castas. O Muki tá falando do contexto geral do samurai. Existiam os caras que eram os plantadores de arroz que pegavam uma espada e existiam... Não, os samurais não tinha isso. Samurais não tinha, porque são castas, são classes sociais. Os samurais... Não, mas eu não digo da casta, da classe samurai. Ele quer dizer de todos que partiram pra porrada. Eu tô falando no seguinte sentido. Na guerra, pensa o seguinte, a guerra. Pega um cara com técnico, pega um cara que, tipo, fazer porra nenhuma se eu dar uma espada pra ele, o cara vai conseguir matar com uma facilidade muito mais fácil, cara, que tem uma técnica. Não, isso é óbvio, mas assim, o que eu entendi, assim, lendo, é que, na verdade, tinha, assim, o grupo principal... Como foi uma revolta estimulada muito pela classe alta, né? Pelos senhores de terra, pelo pessoal que era monarquista. Na verdade, tu tinha, assim, um exército bem treinado e bem estabelecido. Daí, tem aquilo que eu falei, que é o Sekihotai, que foi esse grupo de camponeses que se juntaram ao grupo rebelde. Mas é diferente de tu ter uma guerra onde qualquer um é convocado, entendeu? Não, a maioria dos rebeldes, eles eram pessoas treinadas, eram samurais, faziam parte da casta mais alta e não de camponeses. Fer, eu não tô falando do lado do Sekihotai, eu não tô falando do lado dos rebeldes, eu tô falando do outro lado. Não, mas lado. O outro lado eu que defendia falando... também, é, tinha o exército, o como é que fala isso? Shisegumi, né, que era uma polícia altamente treinada. Não, aí é que tá, tu não pode dizer, ah não, eram plantadores de arroz. Não era assim, eram pessoas assim treinadas que estavam lutando. É porque, pensa assim, os samurais, eles eram a base do regime do shogunato, entendeu? Tanto que depois que acabou o shogunato, eles foram banidos. Então, na verdade, os rebeldes, eles estavam lutando contra os samurais. Eles não estavam lutando contra plantadores de arroz. Mas eu entendi, o Mugi falou plantadores de arroz, mas ele quis usar só uma metáfora. É, foi só uma metáfora, não tô falando de plantadores de arroz. Plantadores de arroz. Não, mas eu sei que ele quer dizer isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existe isso de tu tá treinando, tá lutando com uma pessoa que não tinha tanta técnica. Não, pelo contrário, tu tinha grupos com alta técnica, porque as guerras até naquele período, elas eram diferentes, sabe? Muitas vezes a população ela nem se envolvia tanto com isso. Óbvio que ela sofreu, mas acabava sendo mais realmente essas partes do exército que lutavam. Mas uma coisa interessante é falar que o grupo que tava, o Kenshin e o Shinshishi, eles sempre entravam em conflito contra o Shinsegumi. Shinsegumi, que é muito romantizado em várias histórias aí de samurais, animes, mangás de samurais, e que eles eram a força especial policial do sistema shogunato, para combater esses rebeldes. Que me lembra muito futuramente depois, vai me lembrar muito a parte de Gintama, mas... Então, aí no Rurouni Kenshin, um dos mais famosos Shinsegumi que apareceram, o Hajime Saiki. Ele era um Shinsegumi. Depois ele virou policial na Era Meiji. Bom, tem um negócio, né, de que a gente pode falar que o Bakumatsu, ele teve fim por vários motivos. Eles conseguiram restaurar o Imperador Mutsuhito, né, ele assumiu o poder. E o Tokugawa Yoshinobu, né, que era o 15º Shogun Tokugawa, ele resolveu abdicar de ser Shogun, porque, sim, ele não queria mais ser Shogun. Tinha a questão do medo que ele tinha dos apoios dos daimyos, que os outros daimyos, eles estavam dando ao imperador, né, pra que ele voltasse pro poder. Ele também queria evitar conflito armado e ele também, ao mesmo tempo, tinha uma questão, assim, de tentar preservar a casa Tokugawa no novo governo. Quer dizer, é basicamente isso. Ele percebeu que não adiantava. A era dos Tokugawa tinha acabado. Então, ele abdicou de uma forma de tentar conseguir ainda se manter no poder. Por exemplo, vou dar um exemplo que é até bem próximo de anos, foi o que aconteceu no Brasil durante a, sei lá, a proclamação da República. Porque foi algo que foi proclamado não pela população, não foi uma revolta, e sim foi, tipo, feito pelo próprio imperador, de uma forma de tentar, sei lá, não sofrer tanto dano com isso e não ter tantos problemas. Então, na verdade, ele queria preservar a família, a casa, né, o Tokugawa. E ele percebeu que já não tinha mais espaço pra ser Shogun. Vamos entender assim, porque ele tava cansado desse negócio de ser Shogun, ele não queria ser Shogun, foi jogado a ser Shogun. Ele era jovem, ele era também descendente, né? Então... mas ele tinha que continuar a ser Shogun, só que ele queria ainda, ele tava cansado desse sistema. Aí ele falou assim, vamos tentar montar um trama então que, tudo bem, eu retorno o imperador, mas vamos tentar preservar ainda a casa dos Tokugawa, sabe? Pelo menos um novo governo. Mas eu acho que eles eliminaram os Tokugawa, não foi? É, isso que depois teve um decreto imperial que era pra retirar de vez o Tokugawa. Não quer ter nenhum traço do Tokugawa no novo governo. Só que aí o Shogun, ele não ia ceder isso tão facilmente. E aí nós tivemos as últimas grandes batalhas. Até que o Yoshinobu Tokugawa se rendeu de vez. Dando fim ao período aí, do Tokugawa. E entrou a Era Meiji. Na verdade, teve um tempo que foi a restauração, né? Foi, por exemplo, quando eles baniram os samurais. Agora, eu falei tanto do Último Samurai. O Último Samurai, ele se passa justamente nesse período da restauração. Restauração do Meiji. Isso. E ele, na verdade, o personagem lá do Tom Cruise, o que, que ele é? Ele era um soldado americano que foi contratado por esse novo governo pra treinar o exército japonês. Pra justamente lutar contra os samurais, né? Enfim, eles queriam eliminar os samurais porque os samurais representavam muito esse período do shogunato. E era o que eles não queriam mais ter. Então, foi proibida a espada. Nenhuma pessoa mais podia sair com uma espada na rua. Não existia mais castas, né? A Era Meiji, ela eliminou as castas. Não existia... o sistema de castas foi totalmente retirado. Então, tu ser samurai não significava mais nada. Quer dizer, tu ser de uma família samurai não importava funcionava mais como era antes. É porque tem que entender um negócio. A era Meiji precisava modernizar o Japão. Modernizar o Japão era modernizar muitas coisas que tinham. Então era pra eliminar de vez os resquícios que tinham do período Tokugawa. Uma dessas coisas que representavam o atraso era o sistema de classes fixo, sistema de castas. E os samurais, sim, eram um grande representante desse sistema de castas. Por isso você tinha que eliminar os samurais, e a primeira forma de eliminar ele é tirando o direito da espada. Exato. Era até uma forma de mostrar um avanço, como eu te falava, avanço tecnológico na parte militar, né? No caso também. É, porque começou provavelmente a entrar armas de fogo, outras, exato, coisas assim. É, a construção do exército imperial mesmo. Também teve algumas liberdades a mais, mais pra frente, né? Depois, como a parte de religião, eles tiraram aquele rito que era aquela parte que eles baniram o cristianismo, né? Depois disso, na Era Meiji já foi reformulado, né? Não tinha essa proibição. Tanto é que depois, com a entrada do cristianismo, mais pessoas começaram a vir pra parte do Japão. Ah, uma das coisas interessantes também era a liberdade humana, né? Que eles melhoraram. Fora a liberdade religiosa, né? Que o Google já falou. Teve a questão da transformação da economia japonesa, né? De sair tanto de uma questão agrária, começar a se industrializar. Teve a reforma na educação, que eles começaram a adotar sistemas que já tinham na Europa. Constituição japonesa, né? Que também começou a seguir o estilo europeu. Então, quer dizer, essas ideias que antes elas não entravam no Japão por causa de isolamento, elas começaram a entrar, ganhar força, e elas serviram para justamente modernizar o país. Uma coisa que eu achei assim que foi para melhorar bastante, né? Até porque o mundo estava fazendo isso, eles começaram a ter aquela transformação de economia agrária para o industrialismo, porque era o que estava acontecendo com o mundo, e eles ainda estavam naquela parte de que estava há 200 anos atrás, entendeu? A Era Meiji é muito importante pro Japão, porque além de melhorar a economia, a parte industrial melhorou a comunicação, melhorou o transporte. A parte da economia cresceu com a parte com a criação dos aibatsu, né? Então já estudou bastante isso na escola, no Japão. A gente pode até falar que o Shishio, ele era um visionário exatamente da Era Meiji. Ele queria fortalecer o Japão com o petróleo. De certa forma. Exatamente. Não, é importante falar também dessa Era Meiji, porque ela já criou um conceito de expansionismo do Japão. Exato. O Shishio é um vilão foda, ele era visionário, ele vilão foda. Ele tinha uma boa intenção. Ele tinha seus objetivos. Ele tinha seus objetivos e tinha uma boa intenção, mas não ia dar certo essa ideia de petróleo dele. Não, e tu vê uma outra coisa, né, que foi que nem o Sage falou, né, da questão do expansionismo. O Japão, que ficou durante tantos anos isolado, ele partiu, começou a partir pra guerra, né? Primeiro teve a guerra sino-japonesa, que o Japão... Aliás, o Japão invadiu diversas vezes a China, e incluindo várias questões... E a Coreia. A China, a Coreia. E a Coreia, exatamente. Não, e ele... O Japão tinha uma questão, assim, nesse período, que é a população tava crescendo, e tava começando a ficar muito escassa a matéria-prima, e o Japão, assim, é uma... Além de ser uma ilha, ele é uma região muito montanhosa e com vulcões. Então, tu tem um espaço territorial muito pequeno. A geografia não ajudava, né? Tu tem um espaço territorial muito pequeno. Então, eles começaram com essa questão de vamos pra China, vamos pra Rússia, pra conseguir mais território, pra conseguir mais matéria-prima, pra ter onde enfiar gente. Foi nesse período, por exemplo, que eles começaram a pegar a camada da população, até às vezes mais pobre, e mandar pra fora do país, né? Tipo, em 1908, até alguns anos atrás, se vocês lembram, foi comemorado 100 anos do início da imigração japonesa pro Brasil. Então, olha eu aqui. Olha o Japão. Olha o Japão. Olha também. O Mug não lembra muito bem, né? Mas enfim. Então, quer dizer... Mas tem um pouquinho, né? Foi... O Japão, ele realmente se abriu. Eu acho que ele teve uma industrialização até bem rápida. Se a gente pensa, por exemplo, no caso do Brasil, que o Brasil ainda sofre com o atraso econômico, né? E o Japão, apesar de ter ficado tantos anos isolado, quando ele abriu, ele realmente fez uma grande reforma, né? A Era Meiji, que nem o pessoal falou, foi muito importante pro Japão. E foi por isso, no caso, que a gente vê os personagens de Rurouni Kenshin, foi por isso que eles lutaram. O Kenshin, ele lutou por essa mudança. Apesar da mudança não ter sido exatamente aquele... queria, né, não tenha mudado de uma hora pra outra pra melhor, ela realmente fez o Japão se desenvolver, crescer, tanto que ele entrou na Segunda Guerra Mundial como uma grande potência. E já era uma época onde existia menos corrupção no governo japonês. Né? Você já tinha a sua força do exército imperial. Exato, do imperador. Você já tinha, o imperador já estava muito forte. Mas aí eu acho que já passou um pouquinho do... até a mais do... do conceito histórico de Rurouni Kenshin. Fica como bônus pra vocês aí. Fica como bônus. Não, é uma questão mais a gente de entender o quanto esse período do qual o anime foi se importante. Passa, ele foi importante para o Japão. Quer dizer, o autor, ele retratou uma época muito importante pra mudança no Japão, né? Porque eu não sei, eu não moro no Japão, né? Não cresci lá, não tenho educação. Mas eu creio que deve ser algo bastante valorizado na história deles, esse período, né? Essa mudança. É, foi uma... Ele romantizou bem essa época do Japão que passou o anime. É, você entende as dificuldades que eram aquela época e antes daquela época. E a esperança do povo pra uma paz. E o bom é que ele conseguiu ser bem imparcial, né? No sentido de que ele não levantou bandeira defendendo uma causa. Ele mostrou a realidade, assim, tipo, ó... A gente fez, teve gente que lutou por uma mudança, mas... Essa mudança não foi exatamente o que eles esperavam. Teve coisas boas, teve coisas ruins. Havia corrupção, havia vontade de mudar. Então, quer dizer, foi realmente o que aconteceu nesse período. Eu gosto muito disso. Histórias de livros, de filmes, animes, mangás, que tenham essa base desse contexto histórico. E isso foi muito bem trabalhado em Rurouni Kenshin, né? Eu gosto de entender a parte política, o que tá acontecendo. E é interessante. Eu até queria falar um pequeno contraste, só avançando um pouquinho, porque como consequência direta você vê como o Japão necessitava desse crescimento, precisava dessa evolução, precisava sair dessa porcaria que tava antes. Do Tokugawa. Porque se a gente fizer um comparativo, ó, tem a Rússia, por exemplo, que teve naquela mesma época. E com a guerra russo-japonesa, o Japão massacrou a Rússia. E ela vivia numa uma época antiga ainda, na época dos czares. Ela só conseguiu entender que precisava mudar com a Revolução de 17. A Rússia também foi outra que sofreu bastante, né? É, e como o Japão se desenvolveu antes, ela conseguiu massacrar a Rússia nessa guerra. Essa passagem da Era Edo pra Era Meiji foi um ponto de mudança realmente pro Japão, assim, pra grande potência, né, que eles se tornou. Pra virar a potência que eles viraram hoje. A gente pode falar o ponto chave da história do Japão foi essa passagem da Era Edo pra Era Sim, Meiji. É um marco, de fato. Até chegar a época da Segunda Guerra Mundial, né, mas aí... Exato. Não, mas aí a Segunda Guerra, ela foi algo legal pra mostrar como o Japão ele já tava tão bem estruturado que apesar da questão das bombas atômicas, das penalidades que sofreu por causa da guerra, das restrições, da destruição que teve, eles conseguiram se reconstruir e se restaurar tão rapidamente depois, né? Mas a Segunda Guerra é um assunto pro outro podcast. Finalizando, pessoal, suas conclusões sobre Rurouni Kenshin, a história de Rurouni, a Era Meiji, a tudo que tem da história de Rurouni. Cara, eu posso falar que Rurouni Kenshin é uma série que eu adoro. Eu adoro toda a descrição que eles fazem, a motivação dos personagens, mesmo as lutas, mesmo que parece um shonen. E foi feito mesmo pra ser um shonen de luta, com contexto histórico. É. Eu já falei aqui, foi muito bem, foi uma época do Japão que foi muito bem romantizada, né, na série. É, ele mostrou todos os pontos de vista, assim, que podia ter mostrado, né? Ele não defendeu só uma causa na obra. Não, eu acho que eu falei, assim, né, eu não sou grande fã de shonens, eu tenho muitas restrições, mas eu acho que Rurouni Kenshin, ele foi muito bem trabalhado, o contexto histórico, ele foi bem trabalhado, óbvio, que é uma fantasia, é uma ficção, ela tem o pano de fundo, é claro que tem muitas coisas assim que são exageros, que são... A parte histórica é referência, então né, a gente pessoal, tem que entender... Não é o que realmente aconteceu. Eu acho que sim, o Rurouni Kenshin, além de ser uma boa história, uma boa ficção... algo legal de se acompanhar, ela também tem essa coisa desse impulso de, às vezes, de fazer pesquisar coisas históricas, pesquisar um pouco mais sobre esse período. Eu, por exemplo, eu me interessei muito, eu gostei muito de ler sobre o Sekihotai, que é um grupo muito interessante, o sofrimento pelo qual eles passaram depois, a injustiça que foi cometida com eles. Se não me engano, hoje eles têm um memorial lá no Japão, em alguma cidade que eu não lembro qual é, porque, enfim... Óbvio que hoje eles já percebem a injustiça que foi feita com eles, então já teve uma revisão histórica. Eu acho muito legal tudo isso que sempre envolve história, que faz a gente conhecer mais do que só aquilo que a obra tá nos conhecendo, que nos impulsiona a ir atrás de outros fatos, outras histórias, outros personagens. É legal que quando você lê um pouquinho mais do Sekiro Tai, você já gosta pra caramba do Senna, você gosta ainda mais, né, do personagem. Não, e você entende o sofrimento dele. E outra coisa legal, que se tu tá lendo o mangá, o autor, por exemplo, ele vai colocando sempre naquelas notas, ele sempre diz, por exemplo, de onde que ele se inspirou no personagem tal. Ah, o Keiji, ele fala, então quer dizer, tu já tem uma dosezinha da história, além do que tá sendo contado no mangá, nas explicações que o autor vai dando em cada capítulo, em cada volume e tal. É muito bom, cara, eu recomendo muito pra quem não viu. Eu acho estranho alguém não ter visto ainda, né, Rurouni Kenshin, porque é já antigo, passou na existe, TV, Fer. Mas quem não viu, assista, existe. Vale a pena. Quem viu, gostou da história, cara, vai atrás, vai ler um pouco mais sobre Ejime Tokugawa. Escuta esse podcast. É, então... eu só não falo pra vocês comprarem o mangá, porque a gente não é patrocinado, mas... Eu acho que não seremos patrocinados, mas... quem sabe? Se a JBC começar a patrocinar a gente, compra os mangás também. Bom, eu gosto muito de Rurouni Kenshin, acho que é só isso que eu tenho pra dizer. Eu falei demais já nesse podcast, então é isso. Eu só pra fechar, assista o live action. Ele é uma boa adaptação. Ele é uma boa adaptação, o live action. Eu curto mesmo. Ótima adaptação. Eu curti muito o live action, assistam. Realmente vale a pena, cara. Ficou muito bom. Uma ótima adaptação. Uhum. Chegando pela Fox Filmes, em DVD e em Blu-ray. Não façam que nem o Panda que não assistiu. Se bem que até a postagem desse podcast já vou ter assistido, mas... Enfim. Então, pessoal, hoje a gente aprendeu que a história do Japão teve grandes batalhas e grandes ações políticas, que a espada foi utilizada para o uso de ambas as situações. Ora? Por isso, crianças, assistam One Piece e não usem drogas. Sei. Fecha isso aí direito. Ah, gente, eu pergunto de novo, quem chamou o Mug pra esse podcast? Eu também não sei. Não, eu fiz de um jeito que se a pessoa cortar o por isso, crianças... Não, eu vou deixar. Tá bom. Falou, bom, galera. Esperamos que tenham gostado desse cast histórico, primeiro. Exato. Do site. Peçam mais que a gente primeiro faz cast mais. Histórico do Projeto X. É, foi um cast de Rurouni Kenshin com um bônus, foi um cast 2 em 1, galera. Eu acho que a gente usou o Rurouni Kenshin pra falar da história do Japão, isso sim. Pra falar da história do Japão. Enfim, falou, pessoal. Tchau, tchau. Oro? Falou, oro. Oro, oro. Falou, pessoal. Pessoal, começando mais um Caixa de Entrada, faz tempo que eu não apareço, fiquei o cabeça fora. Bom, segundo as estatísticas recentes, quando o Mug tá num Caixa de Entrada, o cabeça não tá participando. Isso é suspeito, gente. Isso é muito estranho. É sério, a gente é amigo, tá, gente? A gente é amigo, só não tá calhando pra gente gravar junto, mas hoje comigo tá o Sage. Ô, galera, orou? A gente aqui vai ter bastante coisa pra se falar hoje, a gente tá... Nosso Caixa de Entrada, eu acho que tá cada vez mais extenso, né? Ô, realmente, hein? Tá difícil, hein? Daqui a pouco a gente vai ter que, sei lá, fazer Caixa de Entrada 1 e 2. Cara, a gente vai ter que apressar esse Caixa de Entrada, isso sim. Pra começar, vamos mencionar aqui nossos incríveis parceiros. O DollarsCast. A Anybody. A Otaku Company. O LegCast. O Otá Crazy. O Mini Clouds. O Level 1 Podcast. O Omega Cast. O Otacologia Cast. E agora tem um novo parceiro, o Unlocked Coffee. Isso mesmo, Unlocked Café, que fazem mini caches e também estão saindo aí caches tamanho normal, né? Mas eles fazem uns podcasts mais reduzidos, assim, pra poderem se lançar em um período de tempo mais curto. Oh, eles têm uma periodicidade muito legal aí, que é de 3 em 3 dias com o minicast. Pô, tá uma boa qualidade e a edição também tá muito boa, viu? Pô, a edição deles tá de parabéns, olha, pra um podcast que acabou de começar, é uma equipe que já tá bem entrosada, eu achei, na minha opinião, e também tá com uma ótima edição. Cara, vale a pena, dá uma conferida. Verdade. E mais uma coisinha aqui, Seiji, se você me permite falar. Claro, Mugi. Fala as novidades, Mugi. Eu, minha pessoa, o Jim e o Al, a gente se uniu. Na verdade, eu que mais ou menos fiz unir os dois junto comigo para fazer um novo projeto. Inicialmente, quando eu batizei ele, tinha colocado de Projeto Y. O famoso Projeto Y, né? Mas hoje em dia ele já tem um nome definido, que é o Carbono 42. Agora, por que esse nome? Eu não faço ideia. Aí é outros 500 que é melhor nem entrar em detalhe, porque senão Deus. É pano pra manga pra falar. Claro. Mas o Carbono 42, o que ele é, Sage? Ele é um agregador de vídeos. Ah, que legal. Agora, explica direitinho isso. Não é um agregador qualquer, entendeu? Ele tem o seguinte intuito, de juntar pequenos canais, como o meu, do Al, do Jim, pra gente se unir e poder divulgar cada um o seu canal pelo Carbono 42, entendeu? Legal. Todos os vídeos que estão entrando pelo Carbono 42 vão estar entrando outros canais também que já entraram em contato com a gente, mas a gente tem a ideia de interligar os nossos públicos, né? Pra, por exemplo, as pessoas que são inscritas no meu canal nem sempre estão inscritas no canal do Al, ou nem sempre as pessoas que estão no canal do Al estão no Jim. Então, o que acontece? Meio que uma troca de público, e assim a gente também quer meio que crescer com visualizações, inscritos, entendeu? E também, assim, a gente só coloca coisa lá que a gente gosta, entendeu? Então, assim, se você tem um trabalho legal, você gosta de fazer vídeo pro YouTube, não é um grande canal, você quer ter uma ajuda aí com visualizações, essas coisas, entre em contato que a gente vai estar colocando. O Carbono 42 tá aí nos links comentados, então dá uma verificada, que é um projeto novo, bem novo, na verdade ele começou há 5 dias atrás. Meu Deus, hein? Começou no meio dessa semana, né? Mas enfim, ele tá um projeto bem novo, mas eu tenho muita fé nele, porque assim, o pessoal que tá querendo se juntar pra ter mais visualizações, mais inscritos, tá bacana pra fazer o Carbono 42 assim, crescer um pouquinho e fazer com que quem esteja no Carbono 42 também crescer um pouquinho. Ah, que legal. Então, se você tem um vídeo e você quer divulgar, ajudar ele a crescer, procure o Carbono 42, né? O site é o www.carbono42.com.br. Vamos sair do Carbono 42, já falei demais do Carbono 42. Vamos para coisas boas, vamos para caixa de entrada em si. É, a gente vai começar então pelos comentários, comentando os comentários. Aê, que beleza. Lemos aqui o comentário da Karina. Karina que, assim, embora ela seja namorada do Rods, a opinião dela é muito severa, ainda mais num podcast de Back to the Future. Ó, lembrando, a gente até convidou ela no dia do... No dia que a gente foi lá na lanchonete. Ela não quis. Recusando convites de participação do Projeto X. Tudo bem. Tudo bem. Bom, mas o comentário dela. De Volta para o Futuro é uma das melhores trilogias que já vi. Tanto que estive na estreia em 1985. Voltei no tempo só pra prestigiar esse momento. Caramba, ela tem um DeLorean, meu Deus do céu. Aliás, isso me lembrou um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que ele ficou dividido entre ir assistir a estreia do De Volta para o Futuro com a Tasha, ou ir ao jogo de beisebol com o pai dele. Infelizmente, ele não foi ver o filme. Coitado. Brincadeiras à parte, esse filme meio que traz uma sensação de expectativa para o futuro. Já que vemos carros voadores, ainda não vi nenhum circulando por aí. Eu também não, né? Pô, mas eu quero ver um dia, quem sabe. Skates flutuantes, sem falar na modernidade da roupa que se adequa ao seu corpo. Isso seria o sonho. Nem iríamos gastar tanto com roupas, engordando, emagrecendo. Ela se adequaria em nosso corpo. Caramba, hein? Isso que é visão, hein? Pô. Como vocês disseram, os caras viajaram 30 anos à frente. Acertaram bastante coisa. Tem umas que ainda não, mas quem sabe até 2015 elas já não sejam feitas. Pô, imagina o Tubarão 19. Caramba, porra, eu quero Carai. Ver esse filme. Esse é o típico filme que eu vou mostrar para os meus filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, etc. Se der, eu ainda acho um DMC-12, né? É o DeLorean dele. Para comparar e personalizar o estilo do filme. Mesmo que não viaja no tempo, para mim já vai estar ótimo. Com certeza. Você não precisa viajar no tempo realmente, né? Dentro do DeLorean, a vida é bela. Verdade. Quando vê o primeiro filme, você pensa, que filme foda. Vendo o segundo filme, se atentando aos detalhes que teve no primeiro, podendo rever de outro ângulo, como tudo foi acontecendo, você para e pensa, isso é demais. É verdade, viu? Aí no terceiro, você já cheio de expectativas, ainda se depara com um cara que volta pra 1885 e tá no faroeste. Por aí sim você pensa, esse filme teve de tudo. E é verdade, na minha opinião, o primeiro e o terceiro são os melhores da trilogia, concordo. Eles tiveram um toque muito bom que o segundo não teve, pelo menos pra mim. Eu gosto do segundo, ele é bonzinho, tá certo? Eu gosto de todos. Ele é um pouco inferior ao 1 e 3, eu concordo, mas tudo bem. Aquela parte quando o DeLorean é destruído no terceiro, bate até uma tristeza. Mas quando o Dr. Emmett Brown surge com o trem, a tristeza some e você é novamente surpreendido. Cara, momento traumático pra mim, pô. Eu não vi o trem voador a primeira vez que eu vi. Pô, esse filme é sensacional. O cast ficou muito bom, gente. Eu curti ainda mais a forma que vocês foram colocando os pontos. A importância do filme. E a maneira que foram levando o tema. Parabéns. Pô, obrigado, cara. Valeu, carinha. Valeu. Pô, obrigado, valeu, como eu falei, a opinião da Karina é severa. Realmente, viu? Essa parte de nostalgia. Porra. Agora, um próximo comentário que eu quero explicações desse comentário é o comentário da Marina Costa Pantoja, as irmãs Pantoja. E o que acontece? Por que eu quero explicações? Ela começa falando assim: ó, o caixa de entrada tá decepado. Decepado? Ainda não entendi. O caixa de entrada anterior, como assim? É, o caixa de entrada anterior do cast passado, mas tudo bem. Marina Costa Pantoja, por favor, se explique. Mas enfim, você pode falar, criticar à vontade, mas explica por quê, né? Meu Deus, hein? Pra gente poder entender se a gente fez alguma cagada, não fazer de novo. E ela continua aqui. É só eu ou a voz de todo mundo parece a mesma? Só muda um pouquinho o tom de voz. Só muda um pouquinho o tom de voz. Velho, eu não sei. Aí eu queria saber uma coisa. Ela tá falando da voz do pessoal do filme ou as nossas? Acho que é do podcast. Se bem que foi o que eu mais falei, né? Milagre isso. Pô, isso não deveria acontecer, pô. E ela coloca aqui: uai, eu nunca ia acertar, não vi o 2. Ah. Ela nunca ia acertar a dica, né? É verdade. E vocês estão no futuro. Uma hora para ser exato. Na verdade, 3. Se você realmente olhar que a gente postou a 3 horas antes de dar meia-noite o cast Back to the Future. Que beleza, né? E termina falando que o Note era do movie, sim, o Note era amigo. Bom, e agora vamos para os e-mails. E-mail? E o primeiro e-mail é do Kogawar. Putz, cara, e-mail do Kogawar, ele já mandou vários comentários e agora ele tá mandando o primeiro e-mail, né? Oh. Ele começa aqui: me chamo Rodrigo, mais conhecido por vocês como Kogawar. Cara, o nome dele é Rodrigo, velho. Eu nunca ia imaginar que um Cold War se chamava Rodrigo. É, vou fazer mas o quê, tudo né? bem. Ele fala que é de São Paulo SP e curte muito o Projeto X. Acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo, gosto de acompanhar os casts e as matérias. Mas de uns tempos pra cá, tive alguns problemas e acabei me atrasando um pouco. Já estou fazendo uma maratona PXP, que aliás foi minha salvação nesses dias de carnaval. O Projeto X tomou uma forma muito legal, e as constantes atualizações é um ponto fortíssimo para esse crescimento de vocês. Cara, está escorrendo uma lágrima do meu rosto agora. É o objetivo do Projeto X, ser periódico sempre. Sei que é muito difícil, o trabalho e a falta de tempo é sempre um problema, mas se vocês mantiverem essa frequência, com certeza irão conquistar cada vez mais seguidores e admiradores. A busca de uma interatividade maior com o pessoal que acompanha o trabalho de vocês, eu também achei muito legal. As dicas para acertar o próximo podcast, sorteios, isso tudo traz uma maior aproximação e fidelidade. Valeu, cara, valeu. Acho que vocês deveriam fazer mais coisas nesse sentido, mas notei que vocês evoluíram tecnicamente, não só na edição dos casts, mas como podcasters também. O Sage está mais desenvolto, louco, o Cabeça fazendo boas análises, a Dri, que foi legal escutar conduzindo o cast. Enfim, todos estão de parabéns. É, observação, o cabeça disse, então, se ele tá fazendo boas análises agora, quer dizer que antes ele não fazia? Como assim? Eu falei pra ele, antes você era inexperiente, só isso, é, só isso. Oh, coitado do cabeça. Coitado do cabeça. Gosto daquele cache que te prende, que te faz perder o ponto em que você vai descer do ônibus, que te faz perder a noção de onde você está, ficar imaginando e construindo a história ou uma ação específica conforme vai escutando o cache. Oh, que da hora. Por isso eu acho importante aquele som de fundo, aquele áudio de uma cena de um anime ou filme, diálogo de personagens, porque isso traz essa sensação. Da hora, hein? Em alguns caches senti falta disso. Em outros foram usados de forma perfeita. O cast de J.R.R. Tolkien, pra mim, foi uma grande surpresa. E óbvio que alguns assuntos te interessam mais que outros. Mas procuro sempre escutar todos os casts, até para conhecer, se for o caso. Né? É legal isso. Você vê que ele não se prende apenas o que ele conhece, né? Ele vai também escutar casts que ele não, sobre o que ele não conhece, pra ver o que é. Um dos objetivos do cast é apresentar um tema, né? É, apresentar um tema. A gente tenta não dar spoiler na maioria das vezes, né? A gente não é perfeito. Então, né? A gente tenta não dar spoiler. A gente tenta. Ninguém é perfeito. Tenta. E no cast de J.R.R. Tolkien, foi aquele que ele foi sem pretensão nenhuma. E achou um ótimo cast. Pô, foi mesmo, hein, cara. Bom, vou ficando por aqui. Parabéns a todos pelo trabalho e dedicação. Abraço. Chute sobre o próximo podcast. Bakuman. Não explicou por quê, mas... Ah, o Jump, né? Pelo menos ele deve ter pensado isso. Valeu, Cold War. Na boa, você falou muitas coisas que me deixaram feliz, muitas coisas que deixaram o staff feliz, muitas coisas que o cabeça não gostou. E continua sua maratona aí de podcast. Continua sua maratona de podcasts, porque se tudo der certo e se a gente quiser, toda sexta-feira vai ter podcast pro Projeto X. Pois é. Próximo e-mail, Seiji. Então, o próximo e-mail agora é do Roberto. Antes de ler esse e-mail, a gente tem que avisar. A gente percebeu que o Roberto, ele é bem de tsundere. Só um então, pouco, Seiji, né? Então, o Seiji vai falar a parte normal e eu vou colocar a parte de tsundere que ele colocou entre parênteses. Vamos lá. Beleza? Então, vamos lá. Salutou um polopô de la PXP. Que significa? Olá, pessoas do PXP. Não queria aparecer muito no mainstream. Meu nome é Roberto, mais conhecido... Ou não, já que eu só comentei uma ou duas vezes. É conhecido como Fujin. Bem, essa é a minha primeira vez que eu mando e-mail para um podcast, então sintam-se honrados. Ou não, né? Sempre existe essa possibilidade. Bem, apesar de ser meu primeiro e-mail para vocês, eu não queria dizer coisas assim como eu acompanho vocês desde tempos longínquos em outro planeta, nessa galáxia chamada internet. E fiquei extremamente chateado quando fiquei sabendo que você iria sair desse tal planeta. Também não queria ficar falando coisas tipo eu fiquei extremamente emocionado quando eu percebi que vocês continuavam fazendo podcasts. Ou também coisas como vi todos os podcasts em um dia. Nunca se esqueça da hipérbole. Porque vocês com certeza ouvem isso todo dia. E eu não queria ser repetitivo. Apesar de tudo isso ser verdade. Sobre o cast dessa semana sobre De Volta para o Futuro ou Back to the Future, eu confesso que demorei um pouco para ouvir o cast. Porque eu nunca vi nenhum dos filmes. Shame on me. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra pra toda a tua família. Apesar de todo mundo me falava que era muito bom. Eu cheguei a ver um pedaço, mas eu tava com muito sono e acabei dormindo. Mesmo assim, acabei baixando o podcast sem muitas esperanças. Mas de novo, vocês me convenceram a ver. Caramba, hein? Vocês só me dão trabalho. Agora ele está na minha lista de coisas para ver junto com Shihaya Sakamichi, Senhor dos Anéis e Dragon Ball Clássico. Shame on me. Pô, ele não viu Dragon Ball Clássico. Pô, como assim? Ele não viu Shihaya, não viu Sakamichi. Bem, aqui vai o real motivo de eu estar mandando um e-mail para vocês. Estava tudo bem no reino de Fujin quando no final da caixa de entrada eu escuto três palavras. Oda, Jump e PXP. Nesse momento eu comecei a procurar informações sobre o que isso poderia significar. E aí vai a maior viagem, gente do céu, que a gente já recebeu em e-mail. Véi, na boa, caramba. O que que você se drogou pra fazer isso? Vamos tentar explicar aqui, vamos ver. É, One Piece? Não, muito óbvio. Aliás, no caixa de entrada foi dito que não seria One Piece. Ó, esse pelo menos sacou, cara, que não é tão óbvio assim a dica. Bom, averiguei os fatos, fiquei horas pensando, então me surgiu uma faísca de inspiração. Peguei uma caneta e comecei a fazer incansáveis contas. Até que cheguei a um número 333. Que pena, me esforcei tanto pra ser 23, mas a matemática não mente. Então recorri à ajuda de um amigo, Dr. Google, e ele me encaminhou uma página na Wikipédia, onde ela me mostrava possíveis significados para esse número. Um deles me chamou a atenção. O número 333 é o número que representa Chorozon. um dos demônios da série Shin Megami Tensei, que, como foi dito também no caixa de entrada, é um tema que agrada a vocês, ou pelo menos alguns. Então, esse vai ser o meu primeiro chute para o podcast da semana, Shin Megami Tensei. Caramba, esse chutou longe, hein? Cara, você fez uma manobra aí muito forte, velho. Essa lógica eu ainda quero entender, pô. Vamos ver. O segundo é mais fácil de entender, é fanboyzismo. Sabe, One Piece, Mugi, Chihaya, Fear, DC, Cabeça, acho que não tem cast que alguém não pareça fanboy. É difícil. Demais. Bom, e o terceiro é... E o terceiro chute é... Sei lá, matemática. Será que o Seiji finalmente vai ter o seu cast solo? Não, não vou ter, não. Eu ouviria na mesma hora que saísse. É isso, só enviei esse e-mail para me dar um pouco de paz de espírito, depois de tanto esforço. Vou deixar as minhas contas aí embaixo, se alguém tiver a loucura o suficiente pra vê-las. Se bem que tava precisando de uma coisa confusa depois de um cast tão não confuso sobre viagem no tempo. Até mais, obrigado pelos peixes. Cara, e por causa disso, esse e-mail está no quadro Menção Honrosa. Menção Honrosa, velho. Porque, olha, a conta que ele fez aqui... Vamos tentar explicar a conta que ele fez aqui, eu não entendo, vamos ver. Tá. Olha só, pra chegar no número 333, vamos lá. 24 casts, menos 5 meses de PXP. Tenho certeza se tá certo, é igual a 19. Tá 6, hein? Errou por... 24 menos 5 igual a 19. 19 séries na Jump. Uma toque qualquer. Menos 4 séries com páginas coloridas, da mesma toque, igual a 15. Então 15 séries em preto e branco. 19 menos 15 dá 4. Aí 4 vezes 7, onde 7 é o número de capítulos de One Piece arredondado vezes 1 dividido por 100. Igual a 28. É igual a 28. 28 menos 1, número de séries que o Oda publicou. 27. 27 é igual a 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. Daí o 333. Véi. E, pô, eu não entendo isso, véi. Cara. Véi. Que viagem, véi. Na boa. Olha, eu sou uma pessoa que gosta de falar véi na boa. Eu vou fazer até uma vinheta de véi na boa um dia pro PXP. Mas você ganha o prêmio de véi na boa, cara. Vamos criar o prêmio véi na boa. Prêmio véi na boa. Ganhou, velho. Então, pessoal, esse foi o e-mail mais louco que a gente recebeu até agora. Mais doido. Eu acho que ele ia se identificar muito com o cast de matemática. Roberto de Oliveira, Fudin, valeu pelo e-mail mais louco que já recebemos até então. Aham. Uhum. E se você é um louco e quer ler seu e-mail... Quer mandar um e-mail? Manda também, né? Manda, porra. Manda, se for ver o que manda, a gente lê, vai, a gente dá risada também, sei lá. Isso é capaz de você ganhar também o prêmio de véio na boa. A gente acha estranho, mas tudo bem. Próximo e-mail, como sempre, temos aqui nosso grande amigo Dex. Começando, como sempre, com Coê. Coê, Coê, rapaziada. Yeah, yeah, yeah, yeah. Curti pacas e ornitorrincos também. Meu Deus, hein? Meu Deus. Ele curtiu pacas, o cast sobre Back to the Future. Como arqueólogo, meu desejo ardente de ter um carro que pudesse voltar ao passado é incrivelmente grande. E como motorista, meu desejo de ter um DeLorean é igualmente grande. Olá, carro lindo, com um app de retorno ao passado, é tudo que um arqueólogo gostaria de ter. Dane-se usar escovinha e pauzinha para escavar de nos três pontinhos. Sabia, foi quase, sabia, foi quase. Sabia. Aí ele prossegue. É, vestígios arqueológicos, como a gente não soubesse que são. Tá bom. Tá. Eu voltava ao passado para ver como viviam as sociedades do passado e pronto, trabalho concluído. E o melhor, com estilo. By the way, eu sempre curti os filmes, mas só nos últimos 2 anos que eu realmente virei um tanto quanto fã mesmo da trilogia. Isso porque no meu estágio eu tinha um colega que era otaku, uma geração antes de mim. Ele não acompanhou o CDZ, por exemplo, parou um pouco antes em Zillion ou algo próximo. Ele meio que me influenciou a rever os filmes com os olhos mais críticos. E com isso, além de eu voltar a assistir e me atentar aos detalhes, fiquei apaixonado pelo DeLorean. Me quer. Tanto que fui nas lojas americanas e comprei logo 2 da Hot Wheels. Mas ok, né? A versão do filme e a versão normal da DMC. Enfim, tudo que eu aprendi sobre o DeLorean foi com aquele colega do estágio. Ele até parece o Sage, um velho de alma jovem. Falei, é o Sage. Ai, que bom. Bom, meu chute para o cast já foi dado anteriormente. Ele tinha falado que era o One Piece, né? E não é One Piece, mas enfim. Não mesmo. Não há motivos para mudar, porque se não for aquilo, eu acertaria o que será, né? Então, não era aquilo, não era One Piece. Oh, apesar das dicas apontar bem para One Piece, né? Eu lembro, vamos rever as dicas aqui. Era Oda, Jump e Projeto X. Mas então, agora vamos entender as dicas, né? É, e a gente ainda falou que você era o host. Ah, então, aí vocês confundiram todo mundo. É uma dica muito tendenciosa. Então, aí vocês confundiram todo mundo. Oda, por que Oda? Porque o Oda, ele estava dentro do projeto de Rurouni Kenshin, né, como auxiliar. Ele foi assistente. Exatamente. E Jump. Publicado na Jump. Porque é publicado na Jump, porra. E PXP, porque tem Projeto X. Rurouni Kenshin foi conhecido como, aqui no Brasil, Sandy? Samurai X, que eu me recuso a repetir esse nome. Essas são a explicação da dica da semana passada. Pô, gente, a gente não é muito óbvio, não. É, a gente não tenta ser. Por favor, ser. Né? Fácil assim na cara, a gente tenta dificultar. Caramba. A gente tenta dificultar, senão qual é o valor que vocês estão fazendo pra tentar acertar, né, a dica? Pois é, ninguém acertou a dica dessa coisa. Agora peguem papel e caneta, porque vem a dica da semana que vem. Velho, eu nunca ia acertar essa dica, caramba. A dica da semana que vem é Popeye, bolo, pizza. Popeye, bolo e pizza. Que lindo. Repito, eu não tenho experiência suficiente pra acertar essa dica. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Caixa de Entrada e do podcast de Rurouni Kenshin. Foi muito legal gravar, Seiji. Oh, um cast histórico. Cast histórico. Foi o primeiro cast histórico de Projeto X. Eu queria saber uma opinião de vocês. Eu gostaria de fazer um podcast histórico de MAG. Comentem aí nos comentários se vocês gostam de MAG, se vocês querem um Projeto X histórico de MAG. Oh, falando sobre as mil uma noites. Seria interessante, hein? E perdão com o Panda com a voz de Deus, cara, pô. Ah, não deu pra fazer milagre nesse cast. Não deu. Com o áudio do Panda, foi mal, cara. Mas é isso aí, pessoal, então falou. Falou, galera. Até semana que vem. Eu posso inverter os personagens? Não. Eu queria... Não, tá. Isso é porque não é por ordem do que eles aparecem. Uhum. Ah, tá. Mas assim, na verdade a gente pode falar que Samurai X... Opa! Aí! Opa! Tô louco! Vai pro erro também.